Atenção, Krasenek! Hadouken! Psycho Crusher! É o top de quatro, já vai! Benadryl! Come on! Já vai! Olha! Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais a diversão. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Xoxi. O Zangief rodando e a Chun-Li vai girando até o chão. Até o chão. O Guile só na gilete e o Macumba mandando o bafão. Ele tá jogando, ela tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais a diversão. É pra baixo, é pra frente, soco.com.br. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Marvelous. Uma sexta de zá! E é isso aí! Nessa semana estamos reunidos aqui para falar uma discussãozinha muito simples: crossovers fodas que nunca vimos e gostaríamos de jogar. Episódio com Dadinho da Vitória. Aliás, tem que pegar ele, cadê esse puto? Olha lá o Dadinho no esquema. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. O melhor crossover do mundo seria o Garrincha no time de hoje do Botafogo, campeão do mundo, gente. O Mestre Splinter. Cara, queria só dizer que bem feito aí pro maluco presidente do Paraguai, vai levar o impeachment, porque fica de babaquice a galera aumentando o preço por causa dos brasileiros que vão à Cidade do Leste. Falei, pronto, falei. Merece o impeachment. Paraguaia! Isso, vou fazer um sumo Paraguai aqui pra discutir com sabe, você. Cara, sabe que aqui no tem uma escola aqui na rua de trás da minha, que eles fazem muito intercâmbio com outros países aqui da América do Sul, né? Então, um ano desses aí, eles levaram uma turma inteira, assim, pro Paraguai e trouxeram uma turma inteira do Paraguai aqui. Então, tinha um banner gigante do Fernando Ludo. Lugo. É Lugo, né? Ludo é outra coisa. É Lugo. Fernando Lugo, em frente à escola. Aí tinha uma... Desenharam, assim, né? Riscaram em cima da cara dele. H.DP. Hijo de puta. Tá lá até hoje, se der mole. O Daigo! Porque nós vivemos telecortes. Ah, muito bom. E El Mamuto! Opa, jogando Cavaleiro Zodíaco, não consegui pensar em nada pra falar. Tô desligando o PlayStation 3 agora, calma aí. Menina da força, Mamuto! Pô, o Mamute já imagina foi... aquele elefantão correndo pra cima da galera. Aí, se tivesse um Cavaleiro do Mamute, aonde ia ficar a tromba na armadura? Dizer que o Mamute foi o único que me deu as boas-vindas na PSN. E é isso aí. Nessa semana nós vamos visitar vários jogos amados por nós. Vamos tentar juntar dois jogos que nunca foram mostrados numa combinação exclusiva e sinistra. Explicar por que nós deveríamos jogar e mostrar para o mundo que eles precisam jogar. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails! saindo no dia do lançamento desse episódio, dia 22 de junho, lá no Dessura, um jogo brasileiro chamado Oniken, que é da Joy Masher. É o primeiro jogo deles. Cadê eu? Cadê que me mandaram pra jogar? É, eu ganhei a cópia de imprensa, é porque eu sou, né? Caraca. Eu sou jornalista. Porra, brodado. Então, brodaram comigo, brodaram com os outros. O jogo é bem legal, cara. É um plataforma 8 bits de ação. Então, percebe Ninja Gaiden no meio. Se eu terminar, você vai olhar uma parada aqui, você vai me dizer uma referência aqui da parada. Olha o protagonista. Mas tu vai matar na hora. Vai demorar quantos segundos? Ah, vai demorar só eu abrir a imagem aqui e te mandar. Ó, aqui, ó. Abriu. Olha só, qual é a influência desse cara aí? Ó? Porra, o culto no Ken. Total, né, cara? Então, já ganhou pontos, né, o jogo por esse tipo de coisa. E a gente vai sortear uma cópia essa semana ou na próxima. Então, fiquem ligados aí e a gente avisa no post ou avisa aqui no próximo episódio. Foda-se, a gente avisa e vai sortear uma cópia do Niken e uma daquele Out There Somewhere que eu fiz o review semana retrasada, anti-retrasada, sei lá como foi também. Beleza. A gente vai ter esse ponto, não vai ler, cara. Vai ler, cara. Vai, então, olha. Vai ler essa porra. Posso começar, vai então? Pode. Essa é a leitura de e-mails e o Senhor Eternidade vai ler o primeiro e-mail. Vai. Então, vou ler mal-humorado, hein? Tá, pode ficar, faz o que você quiser. Então, o Strafer aqui do Cuiabá. Quando era mais novo, tinha tempo pra jogar até desmaiar, tinha a mesma visão descrita no Eu Gosto de Jogos 94. Viciado era uma pessoa que jogava pra caralho. Tu acha mesmo? Tu acha isso, Lopes? Que viciado é uma pessoa que jogava pra caralho? Eu acho. Viciado é um cara que joga pra caralho até... Tá no vício, é viciado. É justo. Ao me formar e ter que trabalhar, eu estava muito distante do mundo dos jogos. E graças a vocês, olha só, gente, cara. A gente é muito bom. Brasil. Voltei a dedicar algum tempo do meu dia para os games. Enfim, comprei um PlayStation 3. Só por causa do Uncharted. Porra, que péssima compra, mas enfim. Tem que começar por algum lugar, cara. Tem que começar por algum lugar, né? Tá certo. E agora estou prestes a começar a jogar Diablo. E pelo jeito, me viciar e entrar em um caminho sem volta. É, não, cara, isso não é engraçado, não, entendeu? Não tem nada de graça. Não tem graça. Sem volta, entendeu? Campanha contra o crack. Tu vai parar de bater punheta, tu vai parar de fazer exercício, vai ficar jogando Diablo. Tá feliz agora? Tá feliz agora? Cara, é muito derrota jogar Diablo. Tem uns caras que trabalham comigo que estão jogando lá e cada vez eu vejo menos os caras. São de um outro colocado. Teve um amigo meu que ele fez a estratégia do ano, cara. Ah. Ele ligou pro trabalho e falou: pô, cara, tô muito doente, que tô com dengue. O cara inventou que tava com dengue. Nem no trabalho uma semana, né? Na semana do Diablo. Na semana de lançamento. Isso. E aí, porra, aí ele ficou, sei lá, 128 horas sem dormir, uma parada assim, e sem comer e sem cagar, provavelmente também. Então ele ficou, tipo, destruído. E quando que é a missa de aí ele chegou. Aí ele chegou no trabalho, Brad. Então. Porra, cara, tá doente, hein, cara? Volta pra casa, vai. Pô, cara, tá muito mal, cara. Volta aí pra casa aí, cara. Não. Muito bom. Tô bem, cara. Ah. E aí, isso é seu futuro, Strafer de Cuiabá. Isso é seu futuro. Isso é você amanhã, entendeu? Tu vai faltar o trabalho, tu vai falar que tu tá com dengue, tá entendendo? E agora? E agora deve estar em alguns jogos. Faz isso não, cara. Joga Diablo não, joga, sei lá, Gunbound. Wellington Amaral. Não, dá um nome pra ele aí, pai. Porra, Amaral. Amaral. Cara, o Amaral tinha uma mulher muito gostosa, tu lembra? O jogador? Tinha, cara. Será que ele ainda tem? Duvido que ele ainda tem aquela mulher, cara. Não, claro que não, mulher. Não, ele cara, não. A mulher, cara, vou ter uma Amaral esposa. Cara, era, puta que pariu, cara. Era o maior. A maior disparidade do mundo era o Amaral. Foda-se, uma hora eu vou achar aqui. Fui um adolescente. Aqui, ó, achei ela. Acho que é essa aqui mesmo. Uma morena aqui. Porra, o Google. Foda-se. Fui um adolescente muito viciado em games. Lembro que por muitas vezes ia pro centro de São Paulo procurar emprego. E ao invés disso, passava horas e horas na frente de máquinas de fliperamas. Aí, né, por isso. Quando meus pais me levavam pra visitar meus primos, vão passar. Porra, toda hora. Aqui em cima escreveu, passada horas e horas na frente de máquina de fliperama. Beleza, tá, ditou uma vez errado. Aí não, quando meus pais me levavam pra visitar meus primos, não passada muito tempo, e sumia pelos bares afora, com eles à procura de máquinas de jogos. Isso, cara, tô te falando, a gente tem que contratar um editor, cara, de texto. Cara, vou ligar o Marcelinho agora, então, já que o cara tá escrito. E só voltava pra casa acompanhado do meu pai e do meu tio, cara. Seguindo de um belo sermão, segurado pela orelha. RSRS. Hoje sou pai de família, sem aquele pictório de jogos de diversão. Mas aí, eu não deixei de lado o amor pelos jogos, como o Xbox, o Wii, PSP e DS, e estou vendo o replay do meu vício, do meu filho de 4 anos. Olha só, cara, olha só. Tá formando viciado agora. Ele sabe jogar tudo, mas não o considero viciado. Vou educá-lo a não ser assim, pois aprendi que nenhum tipo de vício é bom para o ser humano. Parabéns a todos os envolvidos, né, cara? E agora você... Exceto. Exceto... Agora você entende. Cara, isso aí que você tá entendendo o Marcelinho ou o Anderson Silva, cara? Era uma mistura, era o Marcelinho Silva. Era o Anderson Silva. Parecia com o Anderson Silva? Porque pode passar, eu posso passar a imitar o Anderson Silva agora. Podia ser o Mickey Mouse também. Ah, não, o Mickey Mouse é meio... O Mickey Mouse, o cara ensinou uma vez que é pra você imitar a Pig do Muppet Babies com Roca, aí vira o Mickey. Mas enfim, ó, ele diz aqui, eu discordo do Amaral quando ele diz aqui, aprendi que nenhum tipo de vício é bom para o ser humano, isso tá errado, entendeu? Na minha opinião, existem dois vícios que são bons para o ser humano. Um é sexo, vício sexo, que o Michael Douglas tem. Ele tem, fato. E olha como o cara é foda, entendeu? Ele é o Michael Douglas, né, cara? Não é ele que come a Catherine Zeta-Jones? É, comia, pelo menos. Comia, assim, né? Vai ver, ele come várias agora. O Bela cortou o pau. É, ou isso, e tem um outro vício que é muito bom pro ser humano, que é o vício em crack. Ah, é mata rapidinho, né? Sim, mata. Porra, rapidamente você acaba com a sua vida. É um vício eficiente, então, né, cara? Por favor, não viciem seus filhos de 4 anos em crack, né? É, o vício em sexo foi matéria da época aí, ano passado. Aí teve até um cara que o primeiro... Que engraçado, cara. O Amato era assim, viciados em sexo, eles são capazes de tudo pelo vício, não sei o que, blá, blá. Aí tinha assim, comentários. A primeira mulher, Fernanda. Ah, tem esse problema, eu tenho 24 anos e desde os 19 acho que tem um problema de vício em sexo, não sei o que. Aí depois comentaram, Juliana. Ah, também, não sei o que. Aí o próximo comentário, Alexandre. Juliana e Mariana, porque sabendo que vocês são viciados em sexo, eu também sou. Podemos nos ajudar a nos tratar juntos. Agora no endereço tal, tal. Porra, eu tô tipo um artigo sobre vício em pornografia, cara. Ah, tem, falando que os caras... Quando... É, tipo, você fica vendo pornografia há muito tempo, aí tipo, o sexo perde a graça. Sexo perde a graça, eu fiquei vendo uma porra dessa também, é bizarro. Por isso que você só é pra ver amadores, porque aí as mulheres são médias, e aí não... Exato. Não fica... E aí, inclusive, pode, hardcore, não pode ver, tipo, sei lá, irmãs gêmeas japonesas que... Não pode. Uma em cima da outra. É porque é tudo fake, irmãs gêmeas japonesas. São duas japonesas aleatórias que eles falam que são gêmeas e você aceita. O próximo e-mail aí, vai. O podcast número 169 vai ser sobre pornografia. Vai ser em jogo, pornografia só. Pornografia, ponto. Ponto. Grande licantropo filantropo, cara. Melhor nome, cara. Melhor nome, cara. Agora estão usando trocadilhos, cara. Genial. Conheci o site /cast através do Fênix Cast. E depois de ouvir o cast sobre violência, eu comecei a maratona de Baixo de Frente de Soco. Acho que cabia um outro cast. Cast, né? Maratona do cast de Baixo de Frente de Soco. No momento que estou escrevendo, faltam cerca de 15 episódios. Cara, como é que essas pessoas aturam a gente assim, cara? Irmão, a gente tem 95, cara. Já ouviu 80? Já ouviu 80? Se eu sou dois episódios seguidos, eu acho que meu cérebro explode, cara. Cara, sabe o de vampiro que a gente gravou? Eu acho que ele é o primeiro que eu não ouvi ainda. É tipo 52. Cara, a parada é ouvir o episódio de Metal Gear Solid e logo depois o de imersão. É, tipo isso. Então, caraca. Eu sou o mashup dos dois, assim, porra, cara. São tipo os melhores, assim. Eu aconselho vocês fazerem isso, ouvinte. Enfim. Inclusive, acho que do 50 em diante eu só ouvi os que eu não participei, pra ser bem sincero. E os que eu editei porque eu fui obrigado a ouvir, né? Então, tipo, vi uns 10 desde os 50. Enfim, voltando ao e-mail aqui, no momento que estou escrevendo faltam cerca de 15 episódios, mas não quis esperar para mandar o primeiro e-mail. Justo. Você pode ver um episódio e já pode mandar o e-mail, cara. Não se acanhe. É. Melhor cast de games e diversão. Você tá errado isso. A gente não é um podcast de games e diversão. A gente é um podcast de jogos e diversão. Jogos e... Já bem, há uma diferença. É. Os participantes e convidados só perdem para um tal cast nerd. Quem é esse tal cast nerd? Ah, deve ser o Jovem Nerd que tá falando. Ah, é? É, mas é legal, mas é... Enfim, não vou dar minha opinião. Cara, o Crusher, tipo, nosso amigo, beleza, mas cara, ele mandou um testamento que eu vou dar em tópicos aqui. Cara, olha o tamanho do e-mail que ele mandou, sacou? Ah, ele tá de sacanagem. Isso porque ele teve o podcast de jogos de corrida inteiro, né? Mas eu acho que ele, enfim, a gente, enfim, foi uma merda de podcast. Crusher, ele falou aqui que sabe que o pessoal não acompanha Need for Speed, né? Dos que participaram no 95 agora de EA, dia 3. Então ele mandou um resumão aqui pra justificar esse Most Wanted Remake. Tá, o primeiro Most Wanted saiu em 2005 e o intuito do jogo era pra criar uma competição entre o jogador e os 15 primeiros colocados da Blacklist, né, que eram os maiores corredores da cidade. Essa Blacklist era montada através da rede de jogadores, etc, tá? Então, ele fala que a história é imbecil, mas falando de ter uma motivação de recuperar o seu carro, porque acho que o cara perde o carro no meio do jogo. Ah, pô, a história é foda, porque, porra, carro... cadê meu carro? Né? aquele filme do Ashton Kutcher. E aí a polícia tem vários níveis de dificuldade, que vai aumentando com o tempo, de acordo com sua habilidade, né? E desde de que a Criterion começou aí a mexer com as coisas do Need for Speed aí, o ponto alto teve o remake aí do Hot Pursuit, que é um jogo de 97, então, né, já tem algum tempo, a gente nem tocava punheta ainda nessa época. Então o pessoal tava esperando aí duas coisas, né? Ou o Underground 3 ou um Most Wanted novo, porque todos os jogos que vieram depois de Most Wanted eram uma merda, e ele cita aqui o Carbon Pro Street, Undercover, Shift Unito. Cara, não joguei nenhum desses aqui. E só com esse remake do Hot Pursuit, que foi o primeiro jogo da Criterion no Need for Speed, é que a série começou a voltar a ter bons resultados, etc. Então, ele fala aqui que a EA vai criar uma rede online própria pra esse Need for Speed, e aí vai começar a montar essa blacklist lá, então só poder competir com seus amigos, teoricamente, mas não falaram muito de detalhes sobre o multiplayer nisso, não. Mas deu a entender que vai ser um negócio meio estilo Burnout, né? Até porque são os caras do Burnout que estão envolvidos agora. Então, vale ressaltar que, assim como o primeiro Most Wanted, esse também será de mundo aberto. Disseram que é duas vezes maior que o mundo de Burnout Paradise, que já era bem grandinho. E aí depois ele manda beijos pra gente, faz mais um parágrafo aqui grande pra cacete, falando que a EA é filha da puta. Na verdade não, mas a EA é uma filha da puta. E manda beijo. Beijos, Crush. A gente tá te esperando aqui em breve. Beijão. Aí, o Elap, você tá ligado que eles culpam o álcool, o uso do álcool, por grande parte dos acidentes de carro. É, mas na verdade a culpa é toda do Need for Speed. É verdade, que nem o carro. Need for Speed não sobe, Need for Speed, Forza, é sei Forza, lá, qualquer até Fórmula 1, certo? Merda, nego quer, nego quer. Mas cara, mas isso é uma matéria. Ai, entendeu? Que nego bebe, tá ligado? Tudo bem, nego bebe. Aí nego pensa, porra, tô bêbado, vou ficar de sacanagem aqui, pô, vou fazer igual no Need for Speed. Isso. Os caras ficam fazendo os pega, botam o neonzinho embaixo do carro. Rebaixou, aro 16. Entendeu? Cara, mas essa é uma matéria na época, semana passada, falando o seguinte: quando você tá no celular, no dirigindo e no celular, vendo rede social, vendo Facebook, WhatsApp, essas merdas, você fica com os reflexos até 42% mais lento. Eu vi isso, cara, eu vi essa parada. Maconha te deixa menos lento do que ficar no Facebook, cara. E caralho, isso eu fiquei bolado, cara. Sim, o Facebook é pior do que qualquer coisa. Caralho, isso é uma droga mesmo, cara, essa porra. É por isso que eu caralho, parei com essa merda, cara. Sério mesmo, ainda bem que eu não dirijo. Fiquei bolado, cara. Fiquei bolado mesmo. Então, é isso aí. Fica aí a nossa opinião do Baixo Feito Soco, né? Usem bastante álcool e drogas, mas não joguem Need for Speed e nem mexam no Facebook. Enquanto estiver no telefone. Até porque é infração média, 4 pontos e R$ 85. É, mais tranquilo. Então já é. Beijo pra mediante. Minha vez, sai. Então, e-mail aqui do chinês foi mediante 69. Esse cara já mandou e-mail pra gente, eu lembro dele. Manda direto ele, beleza. O cara é presente. Presente. Então, estou mandando este e-mail só pra comentar de um jogo que foi mostrado na E3, que pelo menos pra mim pareceu bem interessante, o Dishonored. É assim mesmo que escreve? Dishonored. É, de desonrado, né? Ah, tá, por causa do U, né? Deve ser inglês britânico. Aí tem esse U aí no meio. Pode ser, sei lá. Enfim, se vocês não sabem do que se trata, o jogo se passa numa cidade futurista medieval diferente de quaisquer outros que eu já vi em minha carreira de gamer, pois parece bem diferente. É, o jogo é medieval, então deve ser britânico, ó, tem o U mesmo. Não, o cara é esperto. Com muita semelhança com as cidades medievais reais, sujas e mal cuidadas, exceto pela propriedade dos nobres. Pelas propriedades dos nobres. Não sei se eles são realmente nobres, pois no trailer não diz nada. São muito bonitas e tecnológicas. Pô, parece interessante o cenário. É, mesmo. Interessante, né? Enfim, deixando de lado um pouco a ambientação, o jogo parece ser uma espécie de stealth medieval focado em assassinatos. Meio como em Hitman. Interessante. Ou Assassin's Creed, né? Ou como é que é o nome daquele jogo escroto? Rogue Warrior? Não. Não lembro. Não, quer dizer, não sei. Warrior? Não, é Rogue Warrior. Foda-se, é um escroto, começa com S, na verdade. Onde você conta com a ajuda de estranhos poderes conferidos a você pro... É saboteiro, eu acho, para assim. Saboteiro. Onde você conta com a ajuda de estranhos poderes conferidos a você por uma marca misteriosa em sua mão. Um deles, e o único que eu reparei no trailer, é o de literalmente parar no tempo durante alguns segundos. Sei lá, acho que ia ser mais irado se não tivesse magia, mas enfim, tá bom. O que foi mostrado da história do game até agora é que você é o tipo cara que caiu numa grande cilada. É uma salada, viu? Cilada. E o cara que armou. É, aquele famoso teaser que não diz porra nenhuma, mas, pô, realmente, eu não vi o vídeo, mas pelo que você contou, da ambientação parece bem legal mesmo. É, olha só, eu tô olhando aqui, cara, medieval não é não, é idade moderna o negócio, ó. Cheio de os caras com as roupinhas já século... Aqui, ó, olha aí. Os caras com as roupinhas já pós-revolução industrial, os candelabros tudo arrumadinho, mas tem uns malucos de armadura também no meio, é meio foda-se, ó, é, da caralho. É o saladão. É, se funcionar, funcionou, né? Parabéns. É, bizarro, meio medieval, meio... Caralho, meio capeta. É, mas parece interessante. É. Mas aí, os caras acabou o e-mail do cara? Pô, tem mais aqui? Acho que acabou. Desse cara acabou? Blá. Ah, ele fala aqui, né? Gavião Arqueiro, né? É, Gavião Arqueiro. É, Gavião Arqueiro tá na moda, cara. Gavião Arqueiro agora é a parada. É, o último e-mail aqui é do Rodrigo Jesus Annihilator, 17 anos, estudante técnico em eletrônica de Cauá. Aí, lá, você tá fazendo esse trabalho mal feito aí, cara. Tô, cara, por quê, cara? Pra começar, eu acho que cortou no meio o e-mail do Frigidez Flamejante e eu não recebi o último e-mail, veja bem. Olha só, ah, é ah, possível. Olha lá. Ah, que. E já é a segunda vez que isso acontece, entendeu? Eu acho que é o problema, acho que é culpa do Skype, a culpa é do Skype. Não, é a culpa do Crusher, que mandou e-mail gigante, viado. Verdade, porra. Filha da caralho. Aqui, ó, lê o final do e-mail do cara então, aí, ó. Ah, tá, porra. Estou mandando esse e-mail só pra comentar de um jogo, porra, caralho. Eu achei que você tinha sido mais eficiente que isso. Não, não, não foi. Não foi, né? Queria que seja só, só isso. Só gostaria mesmo de comentar esse jogo que, não, na minha opinião, merecia ao menos ser mencionado no cast. É, merecia, só que a gente não mencionou porque a gente babaca. Enfim. Tinha uma hora pra gravar. É Dishonored, agora ele escreveu diferente, ó. Escreveu diferente. É, tá, tá de bobeira aí. Dishonored também entrou na moda Gavião Arqueiro, graças aos guardas com tentáculos mecânicos carregando arcos futuristas que aparecem no trailer. Caralho, que saladão. Rodrigo Jesus. Caralho, já mudou calma, cara, deixa eu ler o último e-mail, cara. Caralho, tô confuso, cara. Por que você tá nervoso, cara? Rodrigo Jesus é reeleito aos 17 anos, técnico eletrônica de Mauá, estado de São Paulo. Aí, aproveitando o tempo livre, tô mandando esse e-mail, dois pontos. Aí ele comenta os nossos dois últimos episódios, episódio 94 do Sobre Vício. Já fui bem viciado em jogos de diversão, tanto que fiquei devendo um amigo uns 10 reais em fichas na quinta série. Caralho! 10 reais na quinta série? Na quinta tipo série? Esse 5 mil reais. Reais. Peraí, não, ele tem 17 anos, então a quinta série pra ele foi tipo ontem, então foi... Ah, tá, então beleza. Foi 2006, então a ficha pode era... Muito velho. A série, ficha... sei lá. A ficha era 50 centavos já, ele ficou devendo 20 fichas. Custava... É, já era 1,50 nessa época. Enfim, saíamos da escola e passávamos em um estacionamento de um supermercado e jogávamos pelo menos umas 2 horas de The King of Fighters 98 e 2002. Todos os dias, durante o ano todo, até que as máquinas foram retiradas e não voltaram. Aí percebi o que tinha feito e paguei esse meu amigo. Hoje nem sou mais tão viciado em jogos. O negócio agora é podcast. Como vocês disseram sobre o vício, se eu não escutar algum podcast, seja o Eu Gosto de Jogos, Diversão ou o Fênix Cast, eu não consigo relaxar ou mesmo me motivar a sair da cama. Que isso, cara? Caralho, que as pessoas estão dependentes da gente agora. Sai dessa, cara, moleque. Dessa vida. É, não quero fazer inferências, né? Mas o mulher com 17 anos não tem a vida sexual mais ativa do mundo, né? Então. Não, 17 anos ele tá, tipo, ele tá passando da idade da punheta feliz pra punheta depressiva. Isso, cara. Isso. Ele tá assim, vai ver já comer uma mulherzinha, duas, né? É maneiro, mas ele acha, ah, não, porra, né? Daqui a uns 3 anos eu vou ter comido 50 já, né? Aí vai chegar lá, vai ter comido 5 só e vai ficar depressivo. É melhor. Ó, levanta daí e vai, sei lá, mora em Mauá, né? Vai no Água Branca, vai, sei lá, vai na Dasgo. É. E aqui sobre o episódio 3, uma coisa, vocês esqueceram de falar sobre Halo na conferência da Microsoft. A gente esqueceu de alguma coisa da conferência da Microsoft? Eu não sei de nada, cara. Parei nada, não. É, e, cara, ninguém estava levando a sério a Nintendo nessa E3. Achei que ela foi bem, poderia ser melhor, mas acho que ela atendeu as expectativas e foi melhor do que as outras conferências. Certo, a conferência... É, né, faltou uma vírgula aqui, né? Certo, vírgula. A conferência da Ubisoft foi melhor. Agora é esperar por bons jogos de diversão no Wii U ou no 3DS. Ou ambos, né? É esperar. Ou nenhum deles, né? Que tal? Ou nenhum deles. Agora, sobre essa questão que você falou aí da conferência da Microsoft, a gente não esqueceu de nada, não, cara. Impressão sua. É. Não tem nada de. Até porque a gente nunca esquece de nada. A gente nunca esquece. Enfim, olha só, galera. Um recado aqui importante. É. Então é isso aí, galera. Eu gosto de jogos, @baixofrenetsou.com. Participem, enviem seus e-mails. E sua eternidade tá triste aqui porque já acabou, tem muito pouco. E ele gosta muito. É verdade, eu gosto pra caralho de ler e-mail. É, só não gosto mais de e-mail do que de Twitter. Ele. Mas olha só, tem regras, cara. Por exemplo, eu puto com erro de português que não dá pra ler direito. É. De português, tudo bem. Mas o problema é quando não dá pra ler direito a parada. Que parece que a gente é retardado e não sabe ler, cara. Entendeu? É, a gente é meio retardado mesmo. É, já é um pouco. E você ainda faz uma porra dessa, é foda, né? Então escreve direitinho essa merda aí, caralho. É, e manda aí nick de CS, né? Pelo amor de Deus, já, porra, 1 ano, 2 anos já pedindo essa merda e nego ainda. É, não tá de sacanagem, cara. Cristal pro outro, quebra o cristal e invoca o Dantinho da Vitória. Ah, moleque. Seu 3 na temática. Mestre Splinter! Mestre, amigo! Agora me diga qual crossover boladasse, porque é que vai rolar aqui na mente do Mestre Splinter. Tu não vai falar as regras, vai falar, tipo, crossover tem que ser crossover narrativo, crossover de mecânica, crossover de não sei o que, de peru na buceta. Você não vai falar. É regra de storytelling. A primeira regra é que não há regras. Beleza. Você tem que fazer um crossover como você acha que vai ficar maneiro. Você vai falar, olha só, esquece a história, não tem história nenhuma, é só jogabilidade, moleque, é bloco caindo pra jogar Metal Gear Solid. É Metal Gear Solid de bloco. Um Tetris, isso. Boa, foda. Catherine, né? Então, beleza, cara. Eu vou falar aqui com a minha ideia genial. Nunca antes pensada. Na verdade, essa ideia advém de uma coisa que eu sempre gostaria de ver no MMO. Sei que em alguns charts de último online, no final do último online, o pessoal falava que dava pra fazer, que tinha como e tal, que é o jogador, o conteúdo do jogador aparecendo no cenário pra todos os jogadores. E o que que... Qual é a minha sugestão? Misturar um jogo, tipo um World of Warcraft, com um The Sims. Caralho! Eu já adianto que foi a melhor ideia que qualquer um de nós teve aqui. Vai ter um balão verde na cabeça do mundo, o balão São João, lá? Cara, na verdade, o que eu tô pensando é o seguinte, você tem hoje um branquinho que ele corre, anda, mata todo mundo, mas ele não tem necessidades reais. Você... Pô, ele não só fica... Se ele não peida, ele não caga, ele não mija, ele não... Você pode até comer, mas precisa comer poder recuperar vida ou mana, ou beber para recuperar mana. Olha só. Eu faço isso na vida real, mas é álcool. Então, assim, uma ideia pra poder ver o negócio virar mais Second Life ainda e a galera perder mais ainda a vida jogando é que o bonequinho, ele vai ter, além dos objetivos dele de matar quest, XP, ele vai ter uma casa pra cuidar, vai ter um castelinho, uma parada que ele vai ter que construir ao longo do jogo. Caralho, tu tá lá no meio da raid, assim, lutando contra o Arthas, o Lich King boladão, aquela luta que demora 20 minutos. É 20 minutos uma boss fight, ou mais, 20 minutos tu tá tunado. Aí, tu tá lá, 20 minutos naquela luta, aí de repente o tanque assim fala, aí galera, preciso cagar, fudeu. Porra, tô numa fome do caralho. O tanque segurando assim a porrada, aí o tanque vira pro healer e fala, Dim Blau, Dim Blau. Aí o healer, avião não, bola. Aí vai ser aquele personagem de suporte, né? Personagem de suporte que invoca o bico. Aí troca o tanque pro tanque lá cagar. Ele fala, era isso que eu queria. Ele tira a porta do teu banheiro e bota pra uma parede. Ganha. Eu ia falar, dá pra matar seus filhos, cara, companheiros. No The Sims tem a babá que sequestra, né, a criança. A menina que trabalha comigo falou que um belo dia sequestraram a filha dela, cara. Foda-se, a babá fugiu. E foda-se, não aconteceu nada. Aí, side quest no WoW, olha lá. Side quest no WoW, tá vendo? Recupere a criança. Recupere a criança e mate a babá. Agora a babá é um daqueles bichos lá que... Como é que chama aquele... Ganha uma calça nova. Lâmina. Lâmina. Aquele zumbi cheio de lâmina enfiada, como é que chama? Scourge. É, The Scourge. Mas falando sério, cara, eu acho que podia dar muito certo se pegar o jogo e você der mais abertura pro jogador influenciar no teu mundo. Eu sei que isso é arriscado, vai ter um monte de gente trolando, feio, mas você pode criar mecanismos de controle que nem... Você pensa, assim como qualquer wiki da vida, ele vai virar um negócio colaborativo. Você pode criar um sistema de denúncia, se alguém tiver sacaneando o jogo e não tiver colaborando pra diversão de todos, o cara pode ser banido pela... Banido não, mas pode ser um mecanismo de controle pelo resto da comunidade do jogo. Trancar o cara no banheiro. Não, botar o cara na piscina e tirar a escada pra ele. Moderadores controlam a escada, moleque. Aí vai chegar um GM lá, fudeu. Tu quer sair dessa piscina, meu irmão? Mas é aquela parada maneira, você vai criar no personagem, pra quem gosta de RPG então, que negócio, você tá no jogo do World of Warcraft, teu personagem é um orc. Beleza, todos os orcs aparecem na mesma área inicial. Ou seja, todos os orcs advêm daquele vilarejo que tem uma caverna. São o quê? São 20 mil orcs no servidor pra mais. Sei lá, uns 30 mil orcs. Todos eles vieram daquela mesma caverna. Tô falando é você poder, porra, chegar e falar, o jogo cresce. Ah, agora cheguei no nível 60, posso construir uma casa. Aí pode ser que o jogo até te limite o lugar onde você vai colocar a casa, o formato da casa, mas você ter uma coisa sua lá com teu nome, pode ter uma plaquinha, o cara vai ler, tipo, residência do fulano de tal. Não, isso é uma ideia muito maneira, você poder resgatar aquele lance do último online, de poder construir sua casa, ter uma personalização mais, você imagina, reunião da guilda é na casa do guild leader, pô, é legal, todo mundo sentado lá, aí sei lá, a mulher healer vai fazer um sanduíche pra todo mundo, uma parada assim. Porque a mulher tem que ficar na cozinha, não importa em que jogo, né? Massa de sanduíche. A minha dúvida, Mestre Splinter, é quanto ao, por exemplo, The Sims, você envelhece, você morre, você deixa o seu legado, você tem filhos. E no MMO, imagina, você lutou, suou, levelou, chegou ao nível máximo e você envelheceu. Moleque, aí que vem a parada. Você pega um MMO mais recente, o Star Wars. Star Wars já estão implementando, não sei se já saiu ou se tá pra sair, mas um sistema de legado, como é que funciona? Você chega no dado nível, você bota um sobrenome no teu personagem. Aí você, a partir daquele personagem, você facilita muito a vida da galera que vem do legado. Ou seja, quando você cria um outro personagem, você pode dizer, ele é da família daquele cara que eu acabei de criar. Ele é o filho, ele é o irmão mais novo, ele é o primo de segundo grau, ele é alguma coisa desse cara. Aí você começa a ter benefícios por você ter herdado da tua família aquele heirloom, né? Aquela herança de família. Você começa a já começar, que nem o Diablo, cara. O Diablo do E3, você chegou no primeiro personagem, evoluiu o teu artesão, ele é artesão evoluído pra todo mundo. Não tem que ficar evoluindo personagem. Você evoluiu uma vez, aí tu ganhou lá o teu legado. Se os personagens que você for criando tiverem algum relacionamento com aquele personagem principal, você vai ganhar benefícios. Inclusive, a parada é tão maneira que é o seguinte: se você é um Jedi, isso é um exemplo do Star Wars, se você é um Jedi e o teu filho é... teu filho pode ser um Sith, pode ser um Jedi corrompido. Inclusive da raça que você é, que pode ser uma raça que originalmente o jogo não pensou em botar como Sith. Então, se você só vai conseguir ter aquela raça Sith se você tiver um Jedi como personagem principal. Interessante, interessante. E o filho dele vai poder virar as costas, virar a casaca e virar um Sith. Mas você compra a ideia do personagem morrer? Cara, eu acho que se você tiver realmente construído um legado, você nunca vai morrer, cara. Você vai ficar imortal no cenário do jogo. Olha só, bonito. Aquele acho que é Romance of Three Kingdoms, que é assim, né? Você vai jogando com os herdeiros ao longo do tempo. Interessante. Também. É um tipo de jogabilidade interessante. Cara, nesse jogo você ia ter, tipo, algum emprego. Porque eu sou muito frustrado com The Sims, que uma vez eu fui despedido 3 vezes no mesmo dia de empregos. Aí eu nunca mais joguei. Story of your life, né, Mamu? Pouquinho, né? Então, em tese, um MMO tipo o World of Warcraft, você tem uma profissão, você é um aventureiro. Daí que você tira seu ganha-pão. Você vai faz as coisas em troca de dinheiro. Você é meio mercenário. Mas você pode ter outras profissões para ela, você pode. Inclusive, eu penso da seguinte forma: você pode ter relacionamento entre os jogadores, você pode criar, que nem acontece hoje, todo mundo na mesma guilda, ou então alguns jogos que você pode casar e troca anelzinho no jogo, tem essa palhaçada toda, mas você pode, de repente, ter um grupo de NPCs, tipo o que acontece já em Mass Effect, ou Mass Effect não que você joga com os personagens, mas mais especificamente no Star Wars, você tem a tripulação da tua nave. Você podia ter no World of Warcraft o teu staff da tua casa. E nesse staff da sua casa podiam ter realmente empregados e podia ter familiares que são NPCs. Podia comer empregada? Podia estender seu legado na empregada? Okay. É só no DLC do Manuel Carlos, no lugar das outras. Colocar a cara da Thaís Araújo nela. Isso acontece. Porra, isso acontece no Star Wars. Achei uma ideia muito genial. Os companions que contém pra todas as classes, eles viram sua tripulação depois da tua nave. E todo mundo tem sua nave. Só que no caso do Star Wars, essa nave ela é instanciada. É só sua, você entra, é um lugar só seu. Os outros não veem a sua nave. Você não pode pegar a sua nave e sair por aí andando. A transição entre um planeta e outro é scriptado. Mas você poderia ter um negócio mais personalizado, entendeu? Minha opinião. Eu acho que é difícil de fazer, é caro de fazer, mas nada impede. Okay. Só ter um pouquinho mais de afinco, né? Eu acho, cara, tem tudo pra... A gente tá vendo que todos os jogos aí que tem conteúdo do usuário, o pessoal tem pegado como febre. Você vê exemplo do Little Big Planet, do Minecraft, a porra toda. Então, o que custa tentar isso no MMO? Acho que não custa nada. Mas eu tenho uma dúvida, assim. Você realmente levantou aspectos legais que seriam adicionados no MMO, que tem The Sims, que é você se relacionar, você ter sua casa, você ter seu lugar, você ter uma esposa, filhos e tal. Maneiro. Só que o aspecto mais, principalmente de jogabilidade, né, a mecânica do The Sims, que é mais marcante, são as necessidades do personagem. Onde o personagem tem necessidade de cagar, de se divertir, de sei lá, dormir. Cagar de novo. E você acha que essas mecânicas iam ficar interessantes no MMO? Quer dizer que se eu passasse uma semana sem jogar meu MMO, ia entrar lá, ia estar meu personagem todo cagado, fudido, puto da vida. É Tamagotchi, cara. Estilo Tamagotchi, né, cara? Quem nunca viajou o fim de semana, largou o Tamagotchi em casa e quando voltou, tá tudo cagado. Não, eu acho que nesse caso, assim, pode até ter uma coisa ou outra, mas também não acho que não precisa chegar ao extremo do jogo rodar em função disso, que é o que acontece mais ou menos em The Sims. Uhum. Eu acho que você pode até ter alguma coisa desse gênero, mostrar o humor do personagem. E pode ser o humor do personagem, pode ser de acordo com... Porra, você pode estar mal-humorado porque você morreu 10 vezes na porra da raid. E será que isso influenciaria na performance do seu personagem? Tipo, mais dano, mais healing, mais life? É. Aí imagina só, o cara... Você tem que descansar, tipo, você tem que descansar. Até uma forma de você fazer que as pessoas... Dá uma penalidade maior, além do tempo perdido, dá uma penalidade maior pro cara que fica na tentativa e erro. O cara fica lá, hoje eu vou passar daquele negócio, você fica morrendo 50 vezes. Aí bota uma punição extra, quanto mais você morrer, mais cansado o seu personagem fica e precisa de um... Caraca. Descansar. A EA e a Blizzard se uniram fazendo o jogo que vai fuder os japoneses. Japoneses não, chineses, moleque. Vai fuder os chineses. Se o seu personagem não dormir, moleque, ele vai ficar todo cagado. Você já era. Não, mas é mais ou menos por essa linha, cara. Uma coisa que eu sinto falta é de você deixar realmente tua marca no jogo. Tipo, não ficar só naquela busca por calças novas. Mais alguma coisa, né, Splinter? Não, acho que tá de bom tamanho, cara. Então eu te pergunto, qual seria o nome dessa sua... desse jogo? Porra, sei lá, World of Syncraft. Beleza, tranquilo. Então, próximo! Vou correndo aqui de frente, me choque aqui o próximo... Caiu no chão. Tá valendo! Putz, foi pra debaixo da cama. Sou eu. Vamos lá. É você, sim, cara. Sim, sou eu. O famoso Biro Baby. O que você pensou pra trazer hoje pra gente aqui nesse nosso grupo de Gamers Anônimos? Gamers Anônimos. Oi, meu nome é Ninja Inimigo e eu tenho um problema. Eu não jogo um Tomb Raider decente há anos. Oi, Ninja Inimigo. Cara, até porque é Tomb Raider. Todo mundo fala. É verdade. Não, na época que era Tomb Raider, era bom. Quando era Tomb Raider, era bom. E eu acho que Tomb Raider sofreu muito com o tempo, né? É um jogo que envelheceu muito mal. Hoje em dia, se você pegar pra jogar, sei lá, Tomb Raider 2, que é um jogo que eu achei sensacional na época, joguei direto no meu computador, se você pegar pra jogar hoje em dia, você vai ficar frustrado, porque a mecânica tá ruim, os gráficos estão... A Lara não é mais gostosa, cara. Tá longe disso. Imaginação, cara. Imaginação. Você não bebeu demais. Exatamente. E eu acho que tá precisando de um revamp, e a galera tá fazendo esse revamp nesse novo Tomb Raider, que tá todo mundo muito empolgado. Eles levaram um ano de uma E3 a outra pra anunciar algumas coisinhas a mais, mas a gente ainda tá querendo muito jogar esse Tomb Raider novo, e a gente percebe que tem uma pegada muito forte de um certo jogo que veio no mercado exclusivo de PlayStation 3, que elevou o estilo Tomb Raider a um nível além. Um estilo de jogabilidade cinematográfica que só Uncharted consegue fazer. Nem God of War. Acho que era God of War. Não. Acho que você ia falar God of War. Nem God of War, nem Metal Gear. Metal Gear Solid é uma experiência cinematográfica foda e tal, mas não tem aquela interação cinematográfica foda. Mas não é mais exclusivo pra PlayStation. E o que é tão legal nas aventuras de Drake? Primeiro que a jogabilidade, ela é uma coisa bem legal, bem dinâmica, por mais que me incomode um pouquinho as escaladas e o parkour de vez em quando, que eu fico de saco cheio. Eu acho que ainda é um jogo muito foda, muito divertido, e chegou aonde Tomb Raider deveria ter chegado, pra ser um jogo foda dessa geração e ter continuado seu legado. Só que não temos, o Tomb Raider tá seguindo agora essa linha do Uncharted, e pensei, por que não juntar Tomb Raider e Uncharted no mesmo jogo? Afinal, as premissas são muito parecidas, são sempre a Lara ou o Drake indo a fundo, pesquisando coisas arqueológicas antigas, descobrindo mistérios, umas coisas meio místicas, mágicas. Sempre tem Tomb Raider, sempre tem Uncharted. Então, por que você não juntaria os dois? Daria um excelente jogo. Daria uma excelente forma de interagir entre os dois personagens, que são muito interessantes. A Lara e o Nathan Drake, eles têm duas personalidades muito únicas. Cada um, eles são personagens... Cada um tem duas personalidades? Não sabia disso. Eu acho a personalidade de cada um muito interessante. Eu acho que são dois personagens muito fortes, muito icônicos. E eles interagindo um com o outro ficaria muito foda. Assim, na minha opinião. E o que deixaria esse jogo tão interessante pra você poder botar os dois? Você ia falar, Resident Evil. Sexo entre os dois. Sempre ia ficar mais interessante. Eu acho que a ideia não era fazer que nem Resident Evil, por exemplo. Resident Evil, você escolhe. Não tem sexo. Você escolhe ou você escolhe o Leon ou você escolhe a Claire. Você não pode jogar com os dois. Já na ideia que eu tenho pro Tomb Raider com Uncharted, você poderia jogar com os dois. Só que numa experiência estilo Resident Evil 5, de co-op. Se você escolhe um personagem, o outro vai ser controlado pela IA, ou pelo seu amigo no sofá, ou pela internet, na casa dele. Onde ele também pode estar no sofá. Por que eu acho que isso seria tão legal? Porque as cenas cinematográficas de Uncharted já são por si só muito empolgantes. Imagina se você tivesse a interação de uma outra pessoa no meio de um prédio caindo com um avião, um helicóptero jogando míssil, moleque, no prédio, você, caralho, fudeu, pula. Aí você, uma pessoa tem que pular pro outro lado. Just Cause tem multiplayer? O co-op? Ah, tá, entendi. Ah, não tem. Co-op não tem. E a ideia seria fazer os dois co-op. Você acha que ficaria legal, Ilaps, se você misturasse o Lara Croft com o Nathan Drake? Se misturasse, é uma criança bonita, né? Não, olha só, certamente iria, porque são dois jogos que um se inspirou no outro e agora o ciclo se fecha, né? E os dois se inspiram em um filme meio antigo aí, né? Que na verdade, né, inspira muito melhor. Mas o interessante dessa questão é que os dois jogos, embora sejam parecidos, eles têm propostas um pouco diferentes cada um. O Uncharted é bem mais ligado nessa questão da ação. O tempo todo tem com cenas de ação lá e tiro comendo pra todo lado. Enquanto no Tomb Raider você é capaz de jogar uma hora inteira sem que a Lara dê um tiro, a não ser que você queira matar um tigre de babaca. Eu concordo, no Tomb Raider mais antigo. Mas no Tomb Raider mais novo, que a gente viu no E3, ele tá com uma cara, assim, estampada de Uncharted. Exatamente, não, mas eu tô falando, esse Tomb Raider novo já é todo em cima dessa Unchartedização dessa evolução do jogo. Sistema do Tomb Raider. Porque, sinceramente, eu nunca achei, eu conheço um amigo meu que estudou comigo na faculdade, o Jonas, que ele se amarra em Tomb Raider, assim, ele gosta pra caralho de ficar andando naquela porra e... escala, aí sobe. Aí olha lá de cima, aqui não tem nada, então vou descer. Desce. Aí anda mais. Aí mata um tigre, só porque quis. Esse tigre não tem porra nenhuma. Não, o tigre vai em cima de tu, moleque. O tigre é sempre neurótico. Não, eu jogo com a Lara Croft Kung Fu Ninja, que o tigre te respeita. Ele não. Caralho, você toma o tigre, monta nele e. Doma o tigre, estilo Hokuto no Ken. Mas essa proposta nova do Tomb Raider já casa diretamente com Uncharted. Porém, se você conseguir pegar um pouco desse Tomb Raider moleque, de raiz, né, de exploração, e juntar com essa proposta do Uncharted, que é mais equilibrada com as duas coisas, eu acho que fica bem legal. Eu acho que idealmente seria uma proposta meio semelhante com o que a gente tem no Onimusha 3, em que você tem lá dois personagens, você joga com eles concorrentemente. Seria uma hipótese, uma solução. Sim. Um single player, provavelmente. Em que você joga lá com o Jean Reno no Japão e joga com o Saman Nosuke na França. Eu ainda prefiro você fazer uma jogabilidade mais estilo Resident Evil 5. Óbvio, não truncadão. Tem que ser a jogabilidade de Uncharted mesmo, mas com a teoria multiplayer co-op do Resident Evil 5. Aquela ideia de você passando nos cenários juntos, sempre um do lado do outro. Não tem cena em que não tem os dois separados. No single player, eu acho que isso não rola não, porque as IAs são muito idiotas, cara. Mas ainda... Eu ia falar, ô Nijimigo, você pensa por acaso fazer um joguinho com os dois juntos o tempo todo, ou tem parte que um joga separado, num single player, por exemplo? Juntos o tempo todo. Porque, assim, quando eu joguei Resident Evil 5 com o Senhor da Eternidade, a gente jogou multiplayer. Eu nunca joguei aquele jogo com a IA. E eu achei... Então, você e o Senhor da Eternidade têm inteligências superiores à de uma IA. Coincidentemente. Se você jogar aquilo no single player, você vai ver que a mulher é uma inútil. Quer dizer, eu acho que você joga com o Chris direto, né? Se não for multiplayer. Não, mas a mulher... A Shiva também. Não, você só joga com o Chris. A Shiva não influi. Ah, enfim, o que você não joga é um imbecil. Fica lá parado olhando, o cara tomando tiro, otário. Otário tomando tiro. Te cura na hora errada, gasta item. Tem jogos que a IA é boa. Por exemplo, no Mass Effect, pelo menos até agora, a experiência que eu tive é que a IA é boa, não é... Eu não tenho que levar dois idiotas nas costas e falar, porra, venham seus imbecis. Porra, mas no Mass Effect você controla a habilidade do seu time. Você pode controlar. Se você quiser, você deixa eles se foderem. Sozinhos lá e eles se viram ou não. Eu achei que o Resident Evil 5, essa jogabilidade deu tão certo, que eles estão querendo jogar isso no Resident Evil 6 a um novo nível. Eles querem botar co-op, então são duas histórias com co-op separados, e em um determinado momento, como Journey, você encontra uma pessoa ao acaso ali jogando também, você vai encontrar um outro grupo de amigos, um outro par, jogando também, em uma determinada luta de boss, que nem aconteceu em Resident Evil 2, quando você estava lutando contra o Tyrant. Tyrant não, qual é o inimigo do 2? É o Tyrant. Não, Mr. X. Tyrant, pô. Mr. X. Não, é o Buff. Mr. X não é aquele cara que matou o Wolverine? Você joga lá contra o Mr. X, eu pensei em que a jogabilidade que você fez com o Leon influencia na jogabilidade que você tá fazendo com a Claire. Então seria legal aquela interação na hora ali. Isso é legal no Resident Evil 6 e foi, assim, uma prova de que ficou legal o negócio do Resident Evil 5. Então eu acho que dá pra fazer um jogo estritamente co-op, ou com IA, ou com personagem, e principalmente porque assim você não deixa de fora os dois personagens e a interação deles. Imagina, você tá jogando e que nem em Uncharted, às vezes, começa a discussão entre ele e a Helena, o Nathan e a Helena, no meio do seu parkour. A Helena falando, cara, quando você tá fazendo isso aí, eu realmente acho que você não tá indo a lugar nenhum, parece idiota. Ele fala, é, mas você vai ficar surpreso com o resultado, olha só. Aí ele cai. É, sabe que a Helena é a versão feminina do John McClane, né, cara? Porque no Uncharted 1, a garota é uma jornalista lá que contratou o cara pra ajudar ela. No 3, meu irmão, ela faz parkour melhor que ele, atira melhor que ele. É tipo o John McClane. Primeiro filme, caralho, prédio alto, vou cair. Quarto filme, a Sofia no F-18, foda-se. Vou jogar um carro forte no helicóptero. É, não tinha balas, né, cara? Acabou a munição. Na minha opinião, você tinha que ter interação do personagem. Por exemplo, você podia ter uma cena em que você tá correndo atrás de um carro. Você pega um carro e você tem que dirigir atrás de um outro carro que estão roubando uma relíquia lá que vai resultar os zumbis bolados. Aí, enquanto um jogador dirige o carro, o outro tem que subir em cima do carro e dar o jeito dele de atirar, pular em cima de outro carro enquanto você já faz... Já fizeram esse jogo, cara. É Mario Kart do Double Dash. Então Chase HQ, cara. Esse também, pô. Borderlands, que você falou. Não, cara. Chase HQ também, pô. Ah, olha. Meguinha. Não, se você tá jogando de dois, um pilota o carro, o outro passa fogo. Olha só. Eu acho que um nome legal pra essa história seria Lara and Nathan. Cara, não, isso é muito nome de novela. Calma, pra senhoras, cara. Deixa eu falar. É sitcom. Uncharted Hearts. Uncharted Hearts. The Raiders of the Uncharted Tomb, moleque. Que é uma analogia à Indiana Jones, que é a inspiração pra esses dois jogos. Os caçadores da Arca Perdida. Raiders of the Uncharted Tomb. Não, mas tinha que ser um arco, né? Raiders of the Uncharted Ark. É, tem que ter uma arca aí. Verdade. E tem que ser tipo Atlântida agora, né? Que acho que nenhum dos dois foi ainda. É, seria muito maneiro. É porque tem que ser um lugar que nenhum dos dois tenha ido ainda. Eu não sei se esse livro do Uncharted saiu agora tem alguma coisa a ver com Atlântida. Eu julgaria que não pela capa, porque a capa é marrom. A Lara, mas... eu acho que já, se ela não foi... A Lara já foi pra Atlântida. Ela já pesquisou e coisas de Atlântida. Então, em Marte. Nenhum dos dois foi pra Marte. Ah, foi a ilha da imortalidade dos elfos. É, mesmo. Cara, pro Acre. Ninguém foi pro Acre. Nenhum dos dois foi. Mamute, faz uma música aí de ação pro Dadinho da Vitória, vai. Foi? Curtiu? Foi, foda. Parece a música do Temperatura Máxima, cara. E lá? Sou eu, irmão do Grêmio. Agora, caralho, fudeu. Agora vai ter jogo, hein, meu irmão. Olha só. A gente originalmente tinha pensado em fazer 3 crossovers pra cada um. O meu melhor crossover de cara era o Mega Man vs Sonic. Mas vai ficar pra uma próxima. E eu vou explicar como... Cara, o Mega Man vs Sonic ia ser baseado no seguinte, cara. Qual é o nome original do Robotnik? Eggman. Não. Então, na verdade, o nome original do Eggman é Robotnik. Beleza. Então, o nome do bicho é Dr. Eggman, né? Então, quer dizer que ele é o quê? Ele é uma criação de quem? Já explicou isso no outro podcast. Então, exatamente. É aquela ideia. É aquela ideia que a gente explicou no Padrinho de Mega Man. Mas enfim, a ideia que eu tive mesmo, o que eu mais queria ver mesmo, era um crossover, um jogo de luta entre dois universos que eu gosto particularmente bastante. Na verdade, um não é um universo, né? É um multiverso, né? De ideias. Que um é a Capcom, a minha empresa favorita de DLCs. Nós somos mulheres de malandro, né, cara? Somos. A parada da tapa na gente, moleque. Rasga a gente. Me amarro. A Capcom tá foda. Mas a Capcom, Konami, Square, fizesse paradas tão fodas quanto a Capcom, talvez a gente não odiasse tanto ela. É verdade. Você falou que EA? EA. É, eu não exatamente odeio a EA, não. Eu só não compro mais o FIFA. E o outro é o universo de mangás da Shonen Jump, que é a editora que publica Dragon Ball, publicou, né? Dragon Ball, Yu Hakusho, Cavaleiro Zodíaco, publica hoje em dia One Piece, Naruto e outras coisas aí que um monte de gente conhece. Então, o crossover crossover que eu queria, exatamente, é um jogo de luta. Nos moldes que a Capcom já faz aí a rodo, todo ano sai um com Tekken ou com Marvel vs Capcom, mas com os personagens da Shonen Jump. Eles chegaram a fazer algo parecido com personagens da Jump, não a Capcom, né? No caso foi o jogo da Bandai, naqueles dois jogos de DS, Jump Superstars e Ultimate Stars. Mas são propostas meio diferentes, né? Um jogo meio Smash Bros, né? Que nem o Battledome, né? É, o Battledome também vai um pouco mais pra essa linha de jogos de luta mesmo, porque aí já é meio um jogo de luta, mas o Battledome tem aquele problema, né? Se, ou você escolhe personagem de Dragon Ball, ou o Naruto, ou o Luffy, porque os outros são uns imbecis. E o Naruto já é forçando a barra porque o cara é protagonista de uma das séries, né? Porque senão, coitado dele também, ia ser Dragon Ball... Segue a lei da Shonen Jump, tá ligado? Se você é o protagonista, você é foda. Você é foda, né? Não. Senão ia ser Dragon Ball versus Luffy, né? Moleque, ó, mas Naruto... Deixa eu colocar o maluco do basquete também, pra lutar. É, o Slam Dunk, né? Naruto... Não, calma que a gente chega nele. Naruto hoje em dia tá Dragon Ball a parada, o cara tá muito mais roubado que a galera do One Piece, cara. Por isso que vai acabar daqui a pouco. Né, vai, tá, enfim. Então... Você puxou um aspecto legal, porque à primeira vista eu pensei, quando você falou pra mim, ah, vou fazer Toei versus Capcom. Aí eu pensei, porra, sabe qual é o problema? Não, é porque eu fiquei pensando aqui, a Toei, eu ia começar a misturar, e é só, a Toei só fez os filmes e tem algumas séries de animação, mas aí eu ia conseguir misturar com os Tokusatsu também, mas fica pra um próximo. Então, Jump, o lance da Jump versus Capcom, o que me deixaria, o que à primeira vista eu pensei, porra, nada a ver com personagens do mundo do anime, junto com os personagens da Capcom. Aí quando eu pensei, cara, os personagens da Capcom são muito japoneses. Cara, olha só, o Hadouken é só um Kamehameha com um nome menos espalhafatoso. Não, Shinko Hadouken é totalmente Kamehameha. Totalmente. O Shinko Hadouken da série Versus é o Kamehameha boladão do inferno. Exatamente. E ricocheteia. E eu acho que os personagens, eles até combinam, cara. Eles combinam totalmente, cara. Um traçado legal, eles combinam. Você obviamente não vai assim, você fala assim, ah, vai ficar nada a ver porque vai ter um personagem que consegue levantar carros contra o Ryu que não faz nada. Mas vai ficar com o Hulk, porra. Cara, o Ryu como é sinistro. Como assim o Ryu não faz nada? O Ryu manda Hadouken, cara. Quebra a roupa com a mão, moleque. Não precisa dar um soco no... Caraca, meu irmão, tu nunca jogou o bônus stage do Street Fighter 2, não, né? Em um minuto ele quebra um carro, cara. Ele não levanta o carro. Ele não levanta porque ele não quer, meu irmão. Se ele levantar, ele quebra a porra do carro. Porra, se ele quiser dar um Shoryuken no carro, cara. Caraca, meu irmão. Caraca, o Ryu já viu aquele quadro do Pânico, né? Aqueles... Já. Nunca fizeram com todos os personagens, né? Mas fizeram com 5 só. Vou mandar uma cartinha pra Bandeirantes, ver se eles fazem. Mas enfim, o interessante da Jump é porque a maioria dos mangás da Jump, eles sempre são, tem aquela coisa de amizade, não sei o que, bababá, mas a característica principal da maioria dos mangás de sucesso da Jump é que eram mangás de batalha mesmo. Porrada, meu. Eita porrada. É, isso inclusive, pra quem não conhece, tem um mangá muito interessante, que terminou agora recentemente no Japão, tá saindo aqui pela Panini, que é o Bakuman, que é um meta-mangá, né, um mangá sobre fazer mangás. Os protagonistas são dois artistas, dois moleques lá que queriam fazer um mangá na Jump e o mangá vai contando a história deles. E tem muito desse negócio de pensar, não, porra, mas se a gente quiser fazer um mangá de sucesso, tem que ser de porrada. Aí começa a falar, ah, não, porque o Dragon Ball era de porrada e é o maior de todos até hoje. O maior hoje em dia é o One Piece e é de porrada. O segundo maior é o Naruto e é de porrada. Bleach é de porrada, Saint Seiya era porrada e não sei o quê. Então, a maioria desses mangás são de porrada. E acaba com esse jogo de porrada, porra! Então, porrada! Porrada! Então eu fiz até uma pequena mini lista aqui de séries que acho que valeriam a pena. Se eu esquecer de alguma aí, vocês me gritem. Ó, oh, Nijimi. Já estaremos prontos. É, Fairy Tail não é da Jump não, tá? Antes que você me xingue. Tranquilo, tô ligado. Aqui, ó, Dragon Ball, One Piece, Hokuto no Ken, Jojo, aí uns menorzinhos assim, Yu Hakusho, Saint Seiya, Kinnikuman, Dr. Slump, que é muito bom. Tem que ter Bleach e Naruto, que isso vende. Calma, vou chegar lá. Não, Bleach Otikami, já não vende mais. City Hunter, Otoko Juku, que é muito bom, mas ninguém conhece. Foda. O Kenshin, né, o Samurai X, o Hunter x Hunter, que é do cara de Yu Hakusho também, mas que, né, sei lá, deparado essa merda. Aí Naruto e Bleach, que é o que vende hoje em dia, né, Bleach não, mas Naruto vende pra caralho. Aquele Dick Rayman, que é de batalha, mas foda-se, meio que a mulher frente parou. Aquele, né, o Greyman é maneiro, cara. E trocaram de revista. O Death Note, só porque dá pra colocar aqueles Shinigamis, que são maneiros, pra colocar o maluco bicho com a... Não, o... Não, tem que botar que nem no Jump, moleque. Botar o... Aparece lá o moleque agora com o nome, né? Kira. Aí ele escreve o nome, rasga assim o papel, maluco, o cara toma uma porrada e fala, que porra de ação escrota. Tá que tiro, moleque. Tipo, muito bolado. O cara vai escrever seu nome no papel, tá... Vá merda. O Yu-Gi-Oh, porque acho que Yugi funciona tipo o treinador Pokémon do Smash Bros e seria maneiro. Não, é só ser o Yugi mago das temporadas mais pra frente, que ele tira os monstros das cartas e manda pra frente. Olha só. Mas é isso que eu falei, pô. E o Toriko, que é... Não é o Pokémon Trainer. Ah, não é o Pokémon, é óbvio que não, ele é de Yu-Gi-Oh, né, de Pokémon. E Toriko, que é esse novo cara maneiro pra caralho, que Toriko é do caralho. Que é a próxima parada foda aí, é. E da Capcom, aquelas merdas de sempre, que eles fazem, não, sei lá. Tem que ter o Mega Man X. Então, se não tiver o Mega Man X, vai perder. E pra mim, os vilões teriam que ser o Machirito do Dr. Slump e o Dr. Willy. Boa! É o Bionic Comando, moleque. É, e tem que ter o Sigma nesse, porque nunca tem o Sigma. Não, o Sigma ia ser maneiro pra caralho. Não, tô falando tem que ter o Sigma. Então, o Sigma ia ser tipo um Enforcer dos caras, tá ligado? É. Só que a Capcom é foda. A Capcom ela vai querer meter alguma coisa ali pra reviver a série. Vai meter aquela merda do Axel, que só o Daigo gosta daquele filho da puta do Axel. Eu não gosto dele, não. O Jonathan Tu tinha defendido ele um pouquinho no episódio Mega Man. Ele jogou os que tem ele, mas acho que defendeu não, cara. Assim, o único jogo onde o Axel não é um inútil de merda é o Command Mission, mas é um jogo só contra os outros três, onde ele não vale nada. Então eu faria esse jogo como se fosse um tag team mesmo. Em vez de três personagens, tá meio banalizado essa porra do Marvel vs Capcom, colocaria dois mesmo e aí uma paradinha tipo de Strikers do The King of Fighters. Uhum. O Marvel vs Capcom 1 também tem aquele... Mortal Kombat também tem. Mortal Kombat tem? Ah, não, caraca, que piada boa, cara. Foi boa, é. Nossa! Aliás, o Strikers... Ah, eu não tinha entendido. Caralho. No Mortal Kombat 3 ele era guarda de trânsito, cara. O cara era guarda principal, cara. Agora o cara é do SWAT, parceiro. Não tem que ter. Chegando mais uma vez, não. Só que é pior, cara. Não foi de propósito. Eu tava pensando, foi a piada, foi muito boa na cagada. Seguinte, porque eu não tava pensando no Striker personagem, tava pensando no Striker mesmo como tag team, de ter duas pessoas. Tava falando que não ia ter três, ter duas. Só depois que eu lembrei que o Striker é aquele personagem que não é um jogador, né? Que se chama pra. Ele vem, bate e sai fora. Eu acho isso maneiro, cara. E no Marvel Capcom 3 tem isso também, né? Mas aí os caras lutam. Sei lá, eu acho que fica muita gente já. E perde um pouco daquela dualidade, assim, de ser um de cada. De você poder colocar um de cada universo, entendeu? Que é um negócio que acho que complementa legal que o Marvel Capcom 1 tinha e o Street Fighter Tekken agora tem também. Mas uma coisa que é muito importante que esse jogo não tenha é essas firulas que a Capcom inventa de última hora, tipo gemas do Street Fighter Tekken. Então, o X-Factor do Marvel vs Capcom eu acho até razoável, porque nesse caso de jogo de mangá, se encaixa perfeitamente bem. Né? O Luffy pode estar fudido, sem dois braços, e ele vai e ganha o cara, porque... Ele liga o Gear Second, sei lá. É, sim, usou o poder do roteirista, o poder do mangá popular. Né? O poder Shonen Jump, né? Não, cara, eu sou protagonista e eu não vou perder aqui. Todos os personagens da Jump têm um X-Factor. Eles têm um superpoder que eles ativam. Ah, eu tô bolado. E parte de cima. E se for no anime, geralmente vem acompanhado da música, né? De impacto do. Exato. Não, imagina, tu tá jogando com Kenshiro e começa. As camisas do cara, o cara, daquela Hulkização dele e fudeu. Mas defendendo a Capcom rapidinho. Defendendo a Capcom rapidinho nesse negócio de gemas, você não pode culpar uma empresa por tentar inovar um sistema de luta, né? Ela não quer lançar a mesma coisa sempre. Você pode culpar ela por errar, né? É, pode, certamente. Olha só. É diferente da Blizzard. A Blizzard tem medo de errar, então não tenta. A Capcom faz jogo de luta desde 87, cara. Ele já sabe fazer essa porra. Mas tem que inovar, né? Tem que inovar. E outra coisa, o que não falta hoje em dia é jogador de jogo de luta. Porra, esses caras que são profissionais, cara, se a Capcom chega, aí testa aqui pra mim e dá opinião, porra, o cara vai falar, não, isso aqui não vai funcionar. E eles tiram, porra. Mas não, eles falam, vamos ver. Não, mas nesse caso aí, acho que foi coisa da comunidade mesmo ter entrado essa porra de joias. Não, deixa isso pra... É, eu acho difícil que a comunidade meio que... Enfim, não importa. A comunidade é um bando de imbecil. Mas esse é o crossover que eu queria, Jump vs Capcom. O nome seria esse, né? Jump vs Capcom. É, o nome provavelmente seria esse. Senão não pensaria no nome... Até porque, né, a Capcom não é das mais criativas com esses nomes de crossover, né? Jump vs Capcom, é Capcom The Ultimate Battle. Capcom, né, cara? Não, Ultimate Battle não. A New Dimension. Ah! Muito caralho. A história por trás desse jogo é que existe um universo paralelo em que Street Fighter é um mangá. E esse mangá vai ser Capcom Shonen Jump. E aí, eles ficaram assim, você quer um mangá? E aí quebra aquela quarta parede foda, né? E aí pronto, começa a batalha entre os mangás. Pode até pegar uma história assim, tipo um molequinho com a Jump debaixo do braço. E aí tem, sei lá, uma chuva e as páginas se misturam. E aí vira Smash Brothers. Aí vira Smash... então melhor. Não, mas eu acho até legal. Porque já tá me quebrando a quarta parede mesmo. É, e aí você pode colocar cenários como se for... O Training Stage pode ser um quadro, né? De mangá. Entra um pouco naquele Comic Zone também, né? Que tinha não, eu acho que isso é uma ideia muito maneira, porque quando você dá alguns cenários do Marvel's Capcom, você pode quebrar a parede e ir pra uma outra parte do cenário. Isso você poderia fazer muito legal se fosse um quadrinho. Você quebra o quadrinho e vai pro próximo. Você quebra o coma do lado e arrebenta ele. E os Jump Stars tinham isso também, né? Mas aí, no caso, quando você tirava o cara da página, você matava ele. E dá pra você brincar com essa estética de mangá, preto e branco, né? Na hora de mandar especial, deixa o cenário preto e branco. tipo, só o personagem colorido, uh-huh, pra dar aquele destaque. É. O único problema pra esse jogo é character design, né? Porque não dá pra fazer com um cara só, né? Então, uh-huh, vai ter que tirar gente aí da cartola. Mas como não vai existir esse jogo mesmo, provavelmente, então foda-se. Ou então faz igual o Dom faz, né? Emula o estilo de cada artista. É cel shade não. Não, cel shade não. O dadinho da vitória. Dadinho da vitória. Mundo canibal. E que é o Daigo mesmo. Vamos lá, Daigo. O dadinho mais dado do mundo. Dadinho. Cara, ia ser irado, sabe o quê? O crossover Mundo Canibal versus Marcelinho. Caralho. Mundo Canibal versus Rá-Tim-Bum, cara. Agora que nós vamos educar as crianças. Enfim, quem me conhece sabe que eu gosto muito de jogo de artes marciais, tá? Aquelas putaria de ninja. Eu sou chegado no ninja, não, eu gosto do ninja. Ninja inimigo. Gosta do ninja inimigo, não, cara? É, eu gosto de matar os ninja inimigos, mas nada pessoal. É que eles vêm, eu tenho que ir, enfim. Bom, então vamos juntar ali duas das franquias que realmente mandavam no quesito ninja, que são Shinobi da SEGA e Ninja Gaiden da Tecmo. Pensei que você fala de mini ninjas. Era foda, malandro. Eu joguei aquilo bastante. Vou falar em ninjas. Hoje tá saindo o jogo aí brasileiro, Oniken. Dê uma olhada. Beijo, tchau. Isso aí. Pô, Tartaruga Ninja, cara. Eu já comprei também. Tartaruga Ninja era o melhor jogo que tinha de ninja. Ninja é ninja, né? Tinha o Ninja Warriors de Super Nintendo, mas era meio fraquinho. Ninja Warriors again, cara. Muito foda. Deixa eu ver como é que funcionaria isso. Mas um site trolling, né? Shinobi? Shinobi tá morto, né? Shinobi teria que. Ele tá de 3DS agora, cara. E é bom? Mas assim, porque o morto que eu digo, ele não tá assim. A galera tá mais falando. É, não tá na mídia, né? Desde 2003 que saiu o Shinobi de Mas a SEGA de franquias dela já pré-existentes tá lançando só Sonic agora, né? Tá lançando alguma coisa. Nem Phantasy Star que fazia sucesso. Nem Gunstar, cara. Nem Gunstar Heroes, que é a melhor coisa que eles tinham, eles lançam mais, pô. É, apesar de que Gunstar é da Treasure agora, né? É, então falei merda. Então beleza, SEGA. Não, nem isso não. É porque quando lança, é a SEGA que lança. Mas enfim, como é que funcionaria? Não, eu quero um side-scrolling, lógico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meus filhinhos. Mas side-scrolling? Pôs um com os gráficos, faz as rotações 3D de vez em quando, umas perspectivas legal quando você tá rasgando o povo. Ah, tipo Strider de PlayStation, pô. Mais ou menos isso, só que bem feito, né? Não é aquela coisa 3Dzão chapado com o cara em 2Dzinho, não é isso que eu quero. Você quer um 2.5D, assim? Não, eu quero um 3D, só que se move pros lados. Aí na hora de fazer uma perspectiva bonita, o negócio já vai pras costas, vai pra trás, assim. Mega Man X7 bem feito. Isso, menino. Direito. Mega Man X7, todo mundo sabe que é Mega Man Crash Bandicoot, né? A gente não precisa usar mais. Enfim, como é que funcionaria? Funcionaria você andando com o Ryu Hayabusa e o John Musashi. Sinto muito Hotsuma, mas o John Musashi tem que vir aqui. Porque eu quero só os astros da franquia, tá ligado? Eu só quero os top dog do negócio. Aí então você controlando os dois ao mesmo tempo, um estilo meio... Ah, vocês jogaram o Superstar Saga aqui, não jogaram? Sim, do sim. Mario? Então, certas jogamos. Coisas no cenário, só um dos dois pode fazer. Por exemplo, o Ryu correr uma parede, o Shinobi dá um pulo duplo bolado e sair quicando na tela igual uma bola de ferro, aquelas bolinhas de ferro. Ou então, uma arma que cada um só tem, tipo, o Ryu tem os kunai dele pra escalar, o Joe manda um gancho lá pra cima. Os esquemas, assim, te força a jogar com os dois ao mesmo tempo e no co-op você tem que cooperar com o Broid pra fazer os esquemas. Mas aí a jogabilidade do single player dos dois juntos ia ser algo tipo os Lost Vikings, assim? Mais ou menos. Em muitos momentos onde você poderia deixar aí do jogo mexer com um dos personagens. Resultados catastróficos, mas enfim. Esse jogo não implica ficar necessariamente no multiplayer, não? Não, é como eu disse, assim, aí seria facilmente suportável, não é igual a Sheva Lomar. Não, aí faria um serviço mais ou menos aceitável se você não tivesse ali o brother. Okay. É igual Lost Vikings mesmo. Entendi. E a ideia do jogo é assim, qual seria a história pra juntar os dois no mundo. É assim, mundo dos ninjas, foda-se. Ninjas together contra samurais zumbis do mal, moleque. Não, isso aí eu escrevi a fanfic direto disso nos anos 90. Cara, um... é muito bem o que eu tô fazendo ali. Dá um DLC maneiro, hein? Ah. Dá também. Você ressuscitar todo mundo que eles mataram em toda a série. Caralho. Tipo um apocalipse zumbi ninja do inferno. Samurai high-tech, que o Shinobi tem essa tecnologia louca e Ninja Gaiden a partir do 3 tem também. Ah, mas a história funcionaria assim. Bom, vocês sabem que o Hayabusa é agente da CIA nas horas vagas, né? Uhum. Então. Caralho, é sério isso? É, ele é agente da CIA. A partir do segundo do NES, ele é agente da CIA. É, quem é agente da CIA, cara? Que nem a Chun-Li. Não, a Chun-Li, quando ela não é Street Fighter, ela é agente da Interpol, né? Não, Interpol, beleza. Interpol é Interpol. Internacional, aqui no Brasil, beleza. Aqui no Brasil tem a Polinter, né? É, tem a Polinter também. Não, mas podia ser que nem no desenho Street Fighter. Ela é da organização Street Fighter. É, também deveria se chamar de G.I. Joe, né? Porque é a mesma coisa. É, mas não, caralho, o cara assim. Da CIA. CIA americana, pô. Não, ele é da CIA porque ele mora lá. Ah, tá, beleza, mas... Na porra. Série original, ele chama Ninja Gaiden porque ele mora na gringa. É, também. Ninja Gaiden, é. Né, também. E o Joe Musashi serve ao governo americano, ao governo japonês, como bom ninja que ele é, né? Ninja corrupto do governo, né? Não, nem é. Ele é soldado do governo igual os ninjas originalmente eram. Uhum. Ele trampa pro país. Aí seria um caso daqueles do tipo a organização de Shinobi, aquela que tem aquele nome maravilhoso, Zid, aquele nome extremamente genérico. É. Não, mas isso é interessante porque o Japão não tem exército, né? Então essa coisa de ninja fica meio... Ah, não, nós não temos exército, mas é o que eles pensam, nós temos os ninjas. Nós temos o exército secreto. Nós não temos exército, mas nós temos aquele maluco do clã Ouro que faz um trampo muito melhor. É. Chuta míssil. Chuta míssil, derruba avião. É, depois da Segunda Guerra, uma das condições da rendição do Japão é que eles não poderiam mais ter exército, né? Não, eles têm força aérea, têm marinha, mas exército mesmo eles não têm. Que tá no mesmo, né? Mas beleza. De alta defesa. Mas eles têm as tropas americanas em Okinawa lá pra defendê-los, se precisar. Não só em Okinawa, né? Tem uma porrada. Tem no Japão inteiro, né, cara? Tem Godzilla, cara. Tem coisa só. Porra, que Shinobi tem o chefão Godzilla, né? Caralho. Tem porra. Tem no 2 e no 3, fica a coisa bonita. No 2 é só o esqueletinho do Godzilla, no 3 ele tem até pele que você arranca na porrada e depois ele vira um esqueletão. Pô, por isso que o 2 é foda pra caralho, moleque. É, Revenge of Shinobi. Ah, não é um esqueleto, não. É um bichão branco, assim, inteiro. Não, o Revenge não, o 3? Não, diga-se que ele é só metálico, sacou? No 3 ele tem... Ah, ele tem a curaça de... Se você ver um Godzilla gigante branco, moleque, você pensa assim, não, cara, ele é um esqueleto, ele não tá todo gozado, não, vai. Por favor. Enfim, voltando à história, seria o lance da Zid cooperar com algum dos impérios malignos que o Ryu costuma derrubar, porque ele nunca tem vilão por muito tempo, ele mata todo mundo. E tipo, vamos tomar primeiro o Japão, depois o mundo, como é de praxe nesse tipo de jogo. Que é primeiro o Japão, depois nós vamos ver o resto lá. Depois a Alameda dos Anjos. Então aquelas outras cidades que tem outros Power Rangers, né? Não é só a Alameda dos Anjos. Assim, vamos fazer um negócio micromanaging aqui, primeiro um lugar, depois o outro. Vamos de levinho, que esses caras são meio foda. Tem esses adolescentes com atitude aí. Mas funcionaria assim. Aí tem ali alguns... Né, porque no caso do Ninja Gaiden é foda porque ele mata todo mundo mesmo. Não sobra um. Não sobra nego de jogo pra jogo, não adianta. Aí teria ali alguns análogos, digamos assim. Ou então, sei lá, colocar um maluco necromante e ele ressuscitar todo mundo mesmo. Trazer o Jaco de volta, trazer o Ashtar, os nego nervoso assim. Olha só. Agora, dificuldade do jogo. Ah, meu. Shinobi nunca foi fácil e Ninja Gaiden ainda. Você vai somar uma e outra, dividir por dois, ou você vai somar as dificuldades? E, oh, meu não, vai, Deus! Vai me explicar. Fazer produtório. Não, eu quero um trem do inferno, meu irmão. Eu não tô aqui pela facilidade, não. Eu quero um negócio hardcore. Eu contra quatro, né? Que é um jogo que nunca tenha um vídeo no YouTube de alguém jogando esse crossover num pad de DDR, moleque. Não, não quero isso, não. Ou então aquele maluco filho da puta jogando Mega Man X1 e 2 ao mesmo tempo. Ah, cara, esse é o pior, cara. Aquilo esse me é o pior. Insulta. Aquilo me fere. Esse é o pior. Aquilo me fere, sinceramente. Eu quero uma parada nervosa, sinistra, que o maluco pense duas vezes antes de jogar, porque ele vai sair ferido. Mas alguma... Olho no chão. Mais alguma consideração final, Daigo? É, colocar gente da franquia pra jogar que não necessariamente seja ninja. Olha só. Não é, já não, a gente não é um crossover? Já não virou bagunça? Por que não coloca então uns ninjas extra, tipo Strider? Bota o Strider na parada. Caralho. Como DLC. Mas aí ele vem do futuro e fala, eu tenho que impedir esses dois cumprir a missão deles. Mas aí tu vai estar fazendo crossover. Ele é Shinobi, caralho. Crossover entre três empresas também, né, cara? Não. Olha só, cara. O mais provável é que já não aconteça. Então, DLC do Ninja Gaiden vs Shinobi, o Strider. Ou então o Zero. Mas então, para estar nada a ver ainda. Foi meu inimigo, eu linkei, né, pô? Caralho, agora também. Mas não é tão difícil de fazer isso, não? Porque você vê, Final Fantasy 13 e 2, você pode baixar, comprar na loja virtual do jogo, roupa de Mass Effect. Os personagens de Final Fantasy. E roupa de Assassin's Creed também. Roupa de Assassin's Creed também. É, pode ser roupa, não tem problema nenhum. Você pode ter skin do Strider, olha lá. Pronto. Mas aí a skin do Strider vai ser em cima de qual dos dois? Não, eu digo que os elencos de apoio de ambas as séries são bacanas e eles nunca tiveram a chance de fazer alguma coisa, sacou? Ou então você faz logo um jogo crossover dos ninjas, moleque. Todos os ninjas, tem até ninja de Mortal Kombat, moleque. Tem até Cyber Ninja do Metal Gear Solid. Todo mundo aqui, moleque. Ninja, The Ninja. O nome do jogo tem que ser Ninja. Clube dos Ninjas. Ninja Recreational Club. Ninja Sport Club, próximo. Ninja Sport Club. Ninja Inception. Comunidade Ninjitsu. Uma comunidade ninjitsu, isso é do caralho. Tocar detetive na UP, foda. É, cara, tem até robô que é ejaculação precoce. Moleque, tu vira o jogo assim, aí na parte de trás da capa diz assim: compita com seus amigos pra ver quem é o ninja mais ninja de todos os tempos. Caralho, muito bom. Ninja mais ninja. Exatamente. O ninja mais ninja de todos os ninjas, moleque. Retro Ninja. Aí vai colocar teu Bruce Leroy lá, porque durante o Last Dragon ele veste de ninja. Agora, Mamute, segura esse dadinho da Vitória Geek, que é contigo! Uou, peguei! Moleque! Tudo bem. Enfim, então, meu jogo, cara, eu fiquei um pouco na dúvida, assim, do que eu ia... De um crossover, assim, maneiro. Aí pensei um pouquinho, pensei... Olhei pro lado, olhei meus jogos e falei, porra, não tô tendo ideia. Cara, eu fiquei falando, pô, tá pensando assim, vê se tinha um crossover maneiro. Aí não achei, vou falar um escroto mesmo. Cara, eu só não falo isso que eu sou muito fã das duas séries. Teria um jogo pela Capcom, juntando os dois maiores hack and slash da Capcom, no mesmo jogo, né? Aí, que seria a ideia de pegar o Devil May Cry e o Onimusha e juntar os dois e fuck yeah, meu irmão. Se é pra matar demônio, porra, que seja matando demônio a louca, meu irmão. Like porra, porra, like que falta aí nesse meio? Hã? Ghosts and Ghosts. Nossa, Ghosts and Ghosts versus Resident Evil. Tacando lança no próximo programa com esse tema vai ser Ghosts and Ghosts versus Resident Evil. Não, moleque, podia ter, tipo, você podia pegar uma arma, a arma do Arthur, né? Você podia pegar uma lança e ficar usando o Dante, né? Ele ficava jogando numa velocidade absurda, assim. Pô, mas você falou um jogo que é bem palpável, né? Você pode ter, porque ele é da Capcom. Pois é. Então não seria tão difícil de fazer. Pois é. O criador de ambas as séries já saiu fora da Capcom, né? Mas a galera que cria série maneira na Capcom tá querendo ir embora. A galera tá... É moda agora. Ai, foda-se, Mega Man, vou embora, abraço. Vocês podiam criar a empresa deles com, né, e levar as franquias pra lá. Exato. Mas é a Capcom, né, cara? Ele não tá muito aí pra, tipo, se o criador tá lá ou não, né? E ganhar dinheiro. Aí bota o Mega Man gordo no Street Fighter vs Tekken. Pois é. Mas aí seria, tipo, isso, assim, juntar os dois, que são jogos que tem uma proximidade muito grande em termos de jogabilidade, né? Os dois têm as paradas meio que de exploração de cenário. Por mais que o Devil May Cry seja dividido em capítulos, né? Uhum. O Onimusha tem essa parada de você pegar um item em um lugar e ir pra outro. Devil May Cry também. A parada de evolução de arma que é muito parecida. Pô, o Onimusha, quando eu joguei o Onimusha 3 do PlayStation 2, eu senti uma pegada muito de Resident Evil naquele jogo. Apesar sentiu de... a pegada? Ih, caralho. Tô atacado hoje, cara. Eu sentia a pegada de Resident Evil, só que com mais ação, né? Aquela jogabilidade travadona, nem nada disso. É só você pegar o primeiro, cara. Tu pegar o primeiro Onimusha, tu vai sentir medo. Porque na hora que tu tem que virar, meu irmão, aí o Samanosuke dá aquela virada cabulosa. cara de um bichinho te acerta com a porrada. Aí fala, viado. Eu acho que você podia jogar, pegar e transportar a jogabilidade do Onimusha pra uma coisa mais próxima de Devil May Cry. É, pra eles pularem, pelo amor de Deus. Isso. É, não, tá, mas aí o parâmetro que eu tenho é assim, eu joguei todos os Onimushas, né? Menos aquele de luta. E o você Tactics. Não jogou mas, qual é? Ah, o Tactics? Não, o Onimusha Buraiden é de porrada. Tem o Zero. Ah, não, esse eu não joguei, não. Esse eu não joguei, não. Esse e o de Tática eu não joguei, mas os outros quatro da série principal eu joguei. E a minha ideia seria pegar justamente o Onimusha 4, que é o que eu mais gosto, assim, porque ele é muito mais livre em termos de movimentação, por mais que seja um samba do crioulo doido com a série, assim. O Crepúsculo. Você sabe que o jogo samurai louro, moleque. Não é samurai louro. O cabelo dele é branco, que ele é capeta. Aquela porra é loura, oxigenada, a sobrancelha é marrom, e o cara tem aquele chifre muito escroto, assim, cara. Você tá reclamando do Soak, quando você devia estar reclamando do Roberto. Mas Roberto, moleque, ele é um espanhol que fala japonês, moleque. Ele é boxer. Ele é boxer no Japão feudal. Exato, boxer. Cara, olha só, ele é espanhol no Japão feudal, tu tá preocupado que ele luta boxe. É isso mesmo. Não, moleque, pô, porra. Não, porque naquela época já tinha aberto os portos. E beleza, cara. Quero saber se nesse crossover vai ter o Jean Renault. É. Não, tem que ter o Jacques. Jacques 03, né? É. Não, moleque, ele é meio freak, tem um chapéuzinho assim de palha, tem uma porra assim, eu não lembro agora o que que é. É muito suruba. Ele tem um chapéu, a cartola. Porra, Didi. Não, mas ele tem, se não me engano, ele é tipo de uma ordem religiosa. Você pode estar enganado. É, caraca, meu irmão, é aquela calça tipo que ele Luiz tem. Dois, cara. Caraca, meu, a roupa dele é igual a do Miguel do Tekken 6, cara. Ele é toureiro, aquela porra, no máximo. Tem uma roupa extra dele que é toureiro mesmo. Agora, pô, tem uma roupa extra dele que você joga com o Mugili, moleque. É. Caraca. É, vai ter foda. E mas, a extra do. Fala. Como é que seria os personagens? Você iria usar vários personagens da franquia do Onimusha e o Dante? Ou usar vários personagens da franquia do Devil May Cry? Ou só um personagem, cara, sério? Não, eu ia fazer assim, obviamente personagens extras, com, ou roupas extras, na verdade roupa não, porque eu acho botar roupa só zoado, porque cada personagem joga diferente. Mas dá dinheiro, vender roupa, dá dinheiro. Roupa, dá não, mas dinheiro. Aí faz cada personagem vende no DLC, entendeu? Que tá no disco. Inclusive, as roupas também estão no disco, né? Só que pra você destravar toda, você paga $18. Exatamente, exatamente. Aí, na verdade, tem o... Eu faria um modo história só Dante e Samanosuke, que bem ou mal são os personagens principais e mais importante da história. Uhum. Quem jogou Onimusha sabe que o Samanosuke é o Onimusha por definição, mais que o Jubei. Mais que o Soak. Não, não, dizer, o cara do 2 é fraco. É, mais ou menos. É que me botar um crossover no Metal Gear Solid e me botar pra jogar com o Raiden. Vai se fuder, né? Pô, mas se for o Raiden Ninja do Revengeance, Revingança, tá maneiro. Revengança. Tu faz um crossover de Metal Gear. Devil May Cry, porra. Tu faz um crossover de Metal Gear com Splinter Cell. Aí me bota o Raiden do Metal Gear Solid 2, tu fala, vai se fuder, nem compro, nem alugo. Moleque, vai ser maneiro, pelo menos tá lá com o cara do Splinter Cell, botando câmerazinha por debaixo da porta, racionando munição. Enquanto isso, aparece um maluco com uma espada ninja, cortando todo mundo. Porra, qual é a graça do jogo, porra? Vou conseguir achar. Eu vou fazer o quê aqui? Vou conseguir achar o portão A. Aí chega o Raiden, tchá, corta o portão A, B e C juntos, assim. E ainda segura uma bíblia pra bater a parada. Moleque, não, e depois ainda segura o Metal Gear tentando pela parede, né? Mas aí, eu pegaria o Samanosuke e o Dante, juntaria. Não preciso de uma explicação muito coerente, né? Vamos, vemos. O Onimusha 3, cara, tem viagem no tempo por conta de radiação, né? O demônio fudido lá, ele cria um aparato de volta no tempo a partir de elementos radioativos e tal. Radioativo, o cara cria ataque usando urânio, beleza. Pois é. Você faz com radioatividade, né, cara? Pô, não. Criaram aqui agora um poder telepático que foi a radioatividade, moleque. Óbvio. Tu põe uma pedra de urânio na testa, já é, moleque. Tá Tetsu, né? Pronto. Ficar com aquele bração maravilhoso. E aquele cérebro de geleca, né? Que a radiação vai queimar o cérebro do viador. Mas aí... Aí, tipo, não precisa de descobrir, até porque o Dante é foda. Tipo assim, você jogou Devil May Cry 1, tu sabe que o Dante é, porra, assim, ninguém fode com o Dante. Se tu joga o Devil May Cry 3, tu fala, beleza, ninguém fode com o Dante mais um pouco, que o cara surfa no míssil. Surfa no míssil. Usa uma moto de nunchaku. No 3 ele é mais novo, né? Ele é mais fodão do que nos outros, né? Na verdade, não. É porque no 1 ele é mais contido, assim. É, tipo, ele já foi cool o suficiente. Não precisa mostrar pra todo mundo que ele é fodão. Ele é foda, entendeu? Quando você tá instalando o 4 no PlayStation 3 e fica aquele load infinito contando a história dos outros, fala, Devil May Cry 3, um Dante mais novo e arrogante está fundando a sua companhia, não sei o quê. Pois é. Enquanto o Dante, ele é mais, assim, ele é mais tranquilo. Tem uma parada maneira. Não sei se você já notou. botaram nos Devil May Cry, que no Devil May Cry 1 você tem um demônio pra cada arma, que são a Ifrit e a Alastor. Uh-huh. E no, no terceiro você tem um demônio só, independente de qual arma você usa o Devil Trigger. Né? E a espada? A espada é só se você estiver jogando com uma roupa especial do Dante, você vira o espada. Uh-huh. É, ou o último Dante lá, que é um demônio também diferente. É, no 2 eu acho que tem um demônio pra cada esferinha daquela que você pega. E no 4... Não, o demônio é quando você troca coração. Ah, é? É, você troca a joia do coração lá. É, então, essas paradinhas você vai coletando pela fase, você vira um demônio diferente. Uhum. Que é meio que uma maturidade do Dante com o poder do demônio dele, né? Uhum. É, isso, você podia estar mais... Caralho, ou tu atira pra caralho, ou tu rasga. É, exatamente. E aí tu podia fazer esse negócio nesse jogo, assim, pegar um Dante já tá mais maduro ainda com a parada de demônio, botar uns demônios cabulosos pra cada arma de Onimusha que ele pega, que ia ser maneiro, ele pegar as armas do universo do Onimusha, sabe? É. Não aquelas armas piroca dele lá. E tem uma eu coisa maneira. Eu fico imaginando o que ele faria com aquelas duas espadas do 3. Hein? Meu irmão, Agni Rudra muito mais sinistro, moleque. Ah, não, aquelas espadas do 3 do Samanosuke são boladas pra caralho, velho. Porra, aquela espada. Ou a espada do céu, né? Que é aquela porra que corta um fucking universo ao meio. E esse é maneiro. Uma coisa que seria bem legal é se você misturasse os personagens da série, mas assim, você joga com Dante, você joga com o Samanosuke. Agora, as duas séries têm personagens bem legais que você podia aproveitar em alguns determinados pontos. Por exemplo, você chega numa hora e fala assim, sei lá, meu Deus, a ponte está elevada, nós precisamos cruzar a ponte, vamos fazer isso. Aí corre o Jean Reno com o chicote dele, tá cedo. Não, moleque, achei que fosse correr o Roberto dar um soco na ponte, a ponte abaixava, moleque. Não, mas aí corta a cena pro Jean Reno junto com o filho do Dante lá, aquele escrotinho do 4, como é que é o nome dele? Nero. Nero, isso, aí vai com ele. Ele é filho do Dante? É. Ele é Clone, não é? É, faz sentido. Clone, não, filho. Ele é um pedaço da alma do Dante. É. Ele é um cara igual o Dante que trocaram de nome só porque eles queriam fazer outro personagem. Pronto. É porque eles, na verdade, queriam fazer com que o Dante não tivesse nos primeiros trailers pra fazer hype e vender o jogo. Uh-huh. Aí botaram o Dante depois, né? Fizeram exatamente o contrário com o Metal Gear Solid 2, né, cara? É, tacaram lá no Zone of the Enders o demo só com a parte do Snake, né? Mas, enfim, aí isso ia ser maneiro, sabe? Fazer esse clash, assim, e aí fazer fases especiais pros outros caras, sabe? Botar bem ou mal uma missão que você jogasse com... Posso dar spoiler? Pode. Vou dar um spoilerzinho de Onimusha, que eu no final, no Onimusha 4 você joga com um cara chamado Tensai, que é o Tenkai, Tenkai, que é o Samanosuke, só que velho, depois de purificar a alma do Nobunaga por anos a fio naquela porra que ele gosta lá, ele virou um monge e não tá mais usando espada. E podia ter tipo assim, anos depois, o Dante eternamente jovem encontrando o Tensai pra bater num maluco, o Tenkai, pra bater num maluco muito pica, tipo Nobunaga 2.0 meets Hideyoshi, sabe? Pô, que é? Meu irmão, bateu nos dois assim, alta velocidade com o Dante, o outro virando Onimusha. O que ia ser a parada maneiro? Você jogar com um cara que vira demônio com um cara que caça demônio, mas os dois estão batendo em demônio também, meu irmão. Pô, que é, ele caça demônio, mas ele também é, cara, não adianta. É, o Dante também é demônio, tá certo. E aí é maneiro isso, assim, os demônios que lutam contra os outros demônios, mas são muito fodas, sabe? E ia botar umas batalhas épicas, assim. É. É o Blade, caça exatamente. Vampiro e é o vampiro fodão. É, e usando, só que usando armas que brilham, quebrando a realidade, se transformando em monstros gigantes e roxos e cabelo branco e funk é olhos vermelhos. E roupas de Street cara, Fighter. Se pra você o Blade não rompe com a realidade, cara, não sei o que é romper com a realidade. Não, as armas deles rompem a realidade, tipo, a fábrica da realidade se rompe quando eles atacam, tipo. Somente maluco, o bruxo aqui, isso é mais hardcore. O maluco me manda um Pelé na seringa, acerta a testa do maluco, moleque. Isso é... Como é que é a frase que ele fala? Tem sempre o filho da puta que quer subir a montanha de patins. É, ele faz isso no Diácono, né? O Deacon Frost. Ele fode o Frost com esse negócio aí. Mete um voleio na seringa. Não, e eles ficam mandando na capoeira, né? Com meia hora dando capoeira, um dando chute no ar, assim, no outro. É uma hora ali, dá um chute na seringa, foda-se. Não, é depois, cara. Agora... Beleza. Mamuton, qual seria o nome do seu jogo? Cara, eu faria Oni Must Die, só pra ser muito tease. Não. Oni Must Die. Oni Must Die by the Hands of the Musha, né? Tinha que ser Oni May Cry. Oni May Cry, isso. Fazia uma parada bem zoada. Mas assim, só pra completar uma parada que eu esqueci, o jogo podia ser toda essa parada de hack and slash tirado, mas tinha que ter o puzzle. Que o cara pode ser foda, matar monstros gigantescos e demônios from hell, level 200 de inferno. Meu irmão, o cara vai chegar numa porta, se ela tiver uma engrenagem faltando, o cara não pode chutar essa porta. Vai ter que pegar a engrenagem. É Capcom, né, cara? Tá. É Capcom. Você vai chegar pra numa delegacia, vai ter uma estátua assim, um rubi brilhando. Vai falar, Aí tem, hein? Não, e Onimusha já é conhecido pelos puzzle cretino mesmo. Cara, até porque o Devil May Cry tem aquela história, velho, que era um, foi um Resident Evil 4 que não, fazer outra coisa, né? E o Onimusha usa a mesma engine, né? Do Resident Evil. Então, são ambos herdeiros, de certa forma, do mesmo papai. Isso ia ser maneiro mesmo, pegar assim, botar esses elementos de puzzle, um puzzlezinho de água onde alguém vai morrer sufocado debaixo d'água, porque, óbvio, o cara pode ter poder infinito, mas sufoca debaixo d'água. Você pode ser quem você for, cara, mas ninguém resiste à fase da água. Exatamente. Muito bom. É o maior medo do Wolverine, porque ele é de adamantium, então ele não nada. É isso aí, fechou. Caraca, sabe um crossover foda? Fechou. Por causa do Wolverine? Wolverine versus Luffy, na fase da água. Wolverine versus Luffy no templo da água. Merda. Ele fala que o Wolverine não ia cortar o Luffy nunca, né? Não tem isso, né? Mas, cara, olha só, o Daigo, o Wolverine, ele não deveria nadar, mas ele nada, porque ele é o Wolverine, porra. Ele tem o poder do roteirista, cara. Sabe qual é um bom crossover, cara? Wolverine Fruit Ninja, cara. E três vezes o mesmo corte. Ô, Daigo, o Wolverine já foi pro sol e voltou, cara. Você acha que ele não nada? Não, ele foi pro sol e voltou por causa da Jean. Ah, não, cara. Ele voltou, foi pro sol e voltou por causa do Grant Morrison, que era o roteirista. E empodreceu ele. Podcast Eu Gosto de Jogos número 96 de crossovers. Nós tínhamos idealizado esse episódio como vários crossovers, então a gente tem várias ideias aqui, então a gente ainda pode fazer vários episódios. Então, já de dica aqui, a gente vai falar os possíveis crossovers que a gente vai fazer em próximos episódios. Então, já digo aqui, pra mim, eu iria fazer Red Dead Redemption com Sunset Riders, moleque. Porra! Caralho, moleque, isso ia ser muito foda. Isso ia ser muito foda, sério mesmo. O meu vai ser God of War versus Metal Gear Solid. Vamos, I have an army, we have a Kratos. Você tem os deuses, eu tenho um míssil nuclear. Cara, o meu seria Mortal Kombat contra Street Fighter, que eu sou doido pra dar uma fatality no Rio, moleque. Gradius versus Radiant Silver Gun, cara. Caralho, joga. Caralho, moleque. Que soldado e mamute jogar. Ah, olha, você nunca jogou Gradius? É, você conhece as suas navinhas? Não, esquece o Gradius, desculpa, o Gradius é foda. Mas, tipo assim, se você não jogou Radiant Silver Gun, você não sabe o que é dificuldade em jogo de nave, você não entendeu o conceito de Bullet Hell. Fato. O horror é difícil, porra. Cara, eu não sei, eu tava sem ideia, tanto é que eu fiquei tanto tempo pensando nessa ideia que eu tive. Mas eu falando agora com um amigo aqui, o Charles Bronson, ele me deu uma ótima ideia. Ah, amigo do Charles Bronson, moleque. Nossa, ele Charles Bronson. Não, inclusive, entrem aí no Tumblr que o Charles Bronson criou, que é... Porra, cara. Qual é o nome, Mamute? Aí. Eu e meu compadre. Eu e meu compadre.tumblr.com. Compadre do jeito compadre, né? C-U-M-P-A-D-I. Eu e meu compadre. E coloque lá sua foto com o compadre Washington. Todos devem colocar. Muito foda, moleque. Mas ele me deu uma ideia sensacional de fazer um jogo de luta. Não sei qual ia ser a plataforma, mas acho que ia ser na plataforma do Smash Brothers. Fazer um Marvel versus Smash Brothers. Caralho! Versus Nintendo. Meu irmão, isso ia ser maneiro. Botar um Maximum Spider ali contra o Super Sonic. Eu queria ver quem ia sair mais rápido dessa porra, cara. Pô, eu tinha pensado numa parada maneira. Pensar num DC versus Marvel. Estilo Marvel vs Capcom, assim. Só que você primeiro falou errado, né? Que você falou DC versus Capcom. Porra, pra quê, né, cara? DC versus Capcom. Mas esse DC versus Marvel é um negócio que... Se sair o Street Fighter versus Mortal Kombat aí do Master Splinter, o próximo passo vira o Marvel vs DC. Tem a Capcom e a... Porque aí tem a Capcom de um lado, né, pra segurar a Marvel e a NetherRealm com a Warner com a DC, né? Então é isso aí. Enviem seus e-mails para eugostdejogos@baixofrentesoco.com, né? Não é lá, se no Twitter. twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco. Fiquem ligados nas promoções que nós estamos fazendo aí, ou vamos fazer, ou não, nunca mais falhamos. Ou estamos fazendo. Dependendo de quando vocês estiverem ouvindo, né? E é isso aí. Ou estamos fazendo e você não sabe. E o nosso website, Mestre Splinter? É www.baixofrentesoco.com. Pontocom. Pra quem é feio e fica só no feedzinho, assinando e ouvindo no celular, pode, no iPodzinho, e foda-se. E, por favor, poderiam conferir também novos releases e coisas que o Daigo faz aonde, Daigo? Ou no Mitsu, que nós estamos relançando a porrada de coisa velha, o MitsuFansuber.com, ou no Daigeek, onde eu publico a parada nova, incluindo tivemos aí o pack de aniversário muito bacana, com motoboy de máscara negão. Não, não. Ó, Clown 5. Com motoboy preto movies. Preto motoboy movie. Preto movies. Aí tem aqui também é Mascamano. Aí, aí, não, na moral, Black Kamen Rider tinha que ser negão. O cara tinha que ser negão, cara. Porque falar japonês. É Black Kamen Rider. Preto. E tivemos também Google 5, Oclão 5, bonito. Oclão. E Mamute? É GeekFansub.com, tá aí. Boa. E Mamute, o que, que tem de bom aí? Pô, tem Cavaleiro Zodíaco com PlayStation 3. Não, sou piranha. Olha só, é, toda segunda-feira na Multishow, às 22 horas, vejam lá Os Buchas, em que Mamute faz o papel da vida dele. É, porque ele não interpreta, né, cara? Ele se faz nessa série. É ele, exatamente. Ele faz a ele próprio. E é, porra, é o ápice de um ator é quando ele se interpreta a si próprio e é bom, né? Porque você vê, cara, eu sou um personagem, né, cara? É, tipo Keanu Reeves. Keanu Reeves, né? Ou então Jack o Stallone, né? O Stallone foi indicado a Oscar por Rock, né? Fazendo o papel dele mesmo, né? Ah, cara, o Jack Nicholson só faz o papel dele mesmo há mais de 20 anos, cara. É verdade. É porque ele é um personagem também. É, também. Isso ia ser muito maneiro, tipo, se rolasse que nem rolou com o Stallone, entendeu? De fazer um Hokuto no Mamute, entendeu? Isso ia ser sinistro. Se eu virasse um Hokuto no Mamute, aí, porra, meu irmão, minha carreira... Caraca, meu irmão. Não precisa mais nada. É isso aí. O ator das sete cicatrizes. Estúdio de jogos, por favor, Hokuto no Mamute. Isso aí. Abraço e até semana que vem. É isso aí, seu cu. Na verdade, os jogos têm a paternidade, que ela é ela, né? Muito bom. Moleque, eu imagino muito o maluco chegar assim, peido, sei lá, peido, fragrância de peido, está se cagando. É. O nome do seu orquezinho lá, o fulano tá se cagando porque não dormiu direito. Porra, tô todo cagado. Alguém é status negativo, né, e tal. Não. Vai ser maneiro. O melhor achievement, né? Achievement. Perder em uma raid fight todo cagado. Aí é. Aí o nome do achievement é: o que é um peido pra quem tá cagado?